Programa não recomendável para menores de 18 anos. Este programa contém violência, uso de linguagem de baixo calão, referência a sexo envolvendo menores, referências a uso da religião de maneira imprópria e um questionamento crítico em relação ao uso da religião enquanto forma de manutenção do poder. O Fate Masters não aprova nenhuma dessas atitudes. Nenhum dos eventos ou pessoas aqui descritas são reais e qualquer semelhança entre os eventos deste episódio, pessoas, fatos, locais, são mera coincidência. Acima de tudo, o Fate Masters não aprova nenhum tipo de atitude de violência contra minorias e ela não tem espaço aqui. A lei de Olivia Hill continua se aplicando a esse episódio especial do Fate Masters, onde o Fate Master joga I Hunt. Fique agora com o episódio. Boa noite, meu amigo mestre, minha amiga mestra. Está no ar mais um episódio do seu, do meu, do nosso podcast Fate Masters, Algoz de Jogadores. E hoje vamos fazer uma sessão muito especial, mas antes de explicar o porquê que a sessão é especial e porquê eu e não o Velho Lich estão fazendo essa introdução, conto hoje com a presença de... Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Esse é o Fábio Costa, o Mr. Mickey, diretamente São Bernardo do Campo. E hoje a gente vai... continuar uma mesinha aí que vocês pediram pra gente continuar, porque é bem legal a situação que está vivendo, no caso, Valdeci. Olá, olá! Vocês estão se estranhando, dessa vez a introdução não é minha, mas eu estou aqui como jogador dessa vez. Eu sou Velho Lich, Rafael Neyer, e eu estou falando diretamente do Rio de Janeiro, porque afinal de contas... a gente deixou um negócio inacabado e vocês querem ver a conclusão. Oi, gente, tudo bom? Diretamente do nosso país Caxias, do inferno de janeiro, porque hoje é inferno mesmo, que, nossa senhora, tá batendo 50 graus aqui. Eu trabalhei na cozinha o dia inteiro na minha vaga arrombada de estimação e lá tinha 52 graus no termômetro e foi esse o meu dia, gente. Agora é só um RPGzinho pra gente continuar as aventuras de Diego Maradona, que tá sonhando com ar-condicionado, assim como eu. Bom, caros espectadores, e além de todos, além de Mr. Mickey, Velho Lich e Palomita, temos Cicerone, seu velho e bom conhecido guia pelos abismos da loucura da narração. E hoje nós estamos aqui, na cadeira de narração, para darmos continuidade à sessão 1 do episódio anterior de I Hunt. Algumas palavrinhas. Primeiramente, eu quero deixar aqui o meu elogio, meus parabéns à Indivisível, porque, ao que parece, o financiamento na reta final, antes mesmo do Late Pledge, bateu a meta. Uma salva de palmas para o reconhecimento da comunidade e para o esforço que foi posto. E toda a dedicação, todo o trabalho... Já parece que já bateu também com meta estendida. Eu não verifiquei hoje, mas os anúncios do Rimura, tanto no WhatsApp, são bastante animadores nesse sentido. Então, meus parabéns. Continue assim, comunidade, bola pra frente, que juntos somos mais. Valeu, gente! É isso aí, gente. A gente conseguiu bater essa meta, pegar essa caçada, foi vencida. A gente ainda não teve a meta estendida batida, né? Tá aqui com... peraí, deixa eu confirmar. 37.600 desse momento. A meta era 38. É que ainda tem alguns boletos que estão pra cair. Tem coisa pra... eu tô olhando aqui. Eu tô na dúvida se tem coisa pra... tem alguns com prazo de confirmação que podem... mandar pra primeira meta, que é o guia, que inclusive vai ser interessante porque o Velho Lich, o personagem dele, vai ser um personagem da Tara que tá nesse livro, o Movin' On Up, que é uma das primeiras inis de I Hunt. E também, como agradecimento, todo mundo vai receber a zine Jesus Chorou, que para quem gosta do... Todo mundo que participou do financiamento, que para quem gosta do joguinho, das coisinhas ao estilo Hellraiser, eu só vou dizer que sim, você vai ter lá seus brinquedinhos e seus portais para coisas bem estranhas e com muito couro e muita corrente e muita coisa BDSM. E para citar uma pessoa assim de moral e moral íntegra e libada que serve de exemplo para todas as pessoas de bem desse país sobre o Jesus Chorou, give me the box. É. Entendedores entenderão. É, entendedores entenderão. Bom, então vamos nessa, né, gente? Certo. Segunda coisa que vocês, espectadores, devem estar se perguntando: mas quem estava narrando era o velho Lidy, porque o Cicerone assumiu. I Hunt é um jogo de natureza extremamente episódica, portanto, é bastante natural. Isso é bastante natural, é até incentivado dentro do material, que é a peteca da narrativa fique rodando mesmo durante a conclusão da aventura, para propiciar não apenas uma história realmente colaborativa, como propiciar maior inserção dos personagens e também não ficar com aquela situação de só um fulano mestre, só um se lasca, né? E outra, fica legal porque fica aquela assim, todo mundo brinca um pouquinho, é divertido e é fofinho. É, tem outro ponto também, a Hunt é episódico. E como toda série de TV, nem toda série é escrita por um autor apenas. E nem dirigida. Exatamente. Doctor Who que o diga. Oh. Doctor Who não conta. Doctor Who não conta. Tá o quê? 60 anos no ar? É. Buffy. Cara. Buffy é uma das grandes inspirações de iHunt. Tirando o capeta que era o showrunner, o que passou de grandes escritores, autores e diretores não tava no gibi. Cada um deles deu uma visão diferente pro show. E toda hora, numa mesma temporada, tinha 4, 5 ou 6 diretores convidados. E sim, eu lembro de falas da Buffy. Por favor, não me julguem por isso. Eu lembro não só de fases, como de falas dos personagens especificamente. É, eu já contei pra vocês que eu tenho um superpoder mutante, gente. Memória pra coisas inúteis? Não, a minha memória fotográfica não é só pra coisas inúteis. Ela é especificamente para séries dos anos 80 e 90. Tranquilo. Eu lembro de falas. E eu não sei se eu fico feliz ou puta com isso, mas... Mas uma pessoa que tem uma memória boa, assim, para falas, constrói ao redor de si um muro contra o qual os ventos da vida não possuem chance. Ah, esse não conta, porque você faz esse coach uma vez por episódio. Pelo amor de Deus, muda o disco de Cicerone, já tá velho já. Perdeu essa. É pra ser velho mesmo. O filme de 71. Aliás, essa frase nem tá no filme, ela só ficou no livro mesmo. Só tá no livro mesmo. Voltando para o nosso iHunt, então, gente, vamos dar uma pequena recapitulada na situação, mas vamos fazer, já que é um episódio de televisão, no último episódio, Valdeci, conte os últimos eventos da sua aventura do último episódio, pelo seu ponto de vista. Pelo meu ponto de vista, é basicamente a hora que eu aciono o celular e que explode o carro do pastor, né? Que a gente tinha. Que eu tinha colocado, em caso de dúvida, C4. Com todas aquelas. Com as plaquinhas Arduino e as coisinhas que a gente encontra na AliExpress. E eu detonei o cara que tava tentando apagar o nosso pastor. O pastor Emanuel. Por tabela, tentar levar o Maradona com ele. Show! Maradona, pelo seu ponto de vista, recapitula aí os últimos eventos. Rapaz, foi uma doideira. Mas foi uma doideira. A gente entrou no primeiro pá, a gente chegou lá na cidade, aí tinha um pastor lá que ele era 7-1, só que pá, ele não era 7-1, ele era maneiro. Aí a gente foi resgatar o pastor maneiro e cagamos pro dinheiro. Aí saímos correndo, pá. Tive que dar umas fugidas ali, meio estilo favela mesmo. Fomos resgatar minha véia tá bem. Meu irmão tomou o morro de novo. Ninguém nem lembrou de avisar pro Maradona que agora ele voltou a ser irmão do chefe do morro. É, foi isso aí que aconteceu, chefia. Quer dizer, tranquilidade. Desculpa aí que eu me exaltei em cada. Exatamente. Pela parte da Karina. Bom, além de finalmente poder chegar em casa pra tirar o vestidinho de igreja que ela arranjou, foi até algo do tipo: salve o pastor honesto, leve-o pra casa e a partir dali a gente vê o que acontece. Ah, peraí, tem uma coisa assim, a Nina tava mó gata e ela tem um ar-condicionado e o pastor que tava pagando a gente pra matar o pastor maneiro era 7-1 de verdade, porque ele era demônio e é, tem isso aí também. E é isso, gente. O episódio começa vocês, assim, aquela parede, aquela a casa simples, ele mora de aluguel, uma casa simples, quarto que dobra de sala, cozinha e banheiro, é só pra ela. Vocês estão ali meio... A parede externa da casa ainda tá no tijolo, não tem um embolso. Por dentro tá aquele... Você vê que foi não foi um profissional que emassou? Que tá um negócio meio irregular? Idem pra pintura. Mas tá muito bem feito, o que importa é que foi feito com amor, capricho e dentro do orçamento. Entendeu? Carinha, amor e cuspe, né? Isso aí. Tá lá o ar-condicionado de 12.000 BTU, que tá mantendo vocês numa temperatura agradável, como tá de noite, vocês conseguem estar em 21, 22 graus, com o ar-condicionado no talo, berrando. Tá a mãe do Maradona, com os ouvidos meio surdo, meio zonzo. Tá o pastor ali sentado confortável, como se estivesse num palácio. Tá a Karina, que foi abrir a geladeira e tentar improvisar alguma coisa comestível pra tanta gente. Valdecide e Maradona, vocês, a casa, assim, não tem sofá, tá? Tem a cama dela, que é virada pro rec, com uma televisão de 24 polegadas mesmo, direto no Gatunet, da antena comunitária, da Gatunet, não, vamos falar direito, né? Da TV comunitária. Então, né, aí rola aquele miojão, gata? Até tem. Então, a gente, ó... Cozinha um miojo pra galera, faz uns ovos, bota ali cortadinho no meio, joga umas salsichas e yakisoba. Olha que funciona, hein? É, eu já faria um pouco diferente. Quebra os miojos, bota o ovo no meio, deixa ferver a água, põe os miojos quebrados, joga os temperos, aí você pega o ovo, bota, abre, põe na água, espera um minutinho só pra ele dar uma firmadinha, estoura o ovo e mexe. A cara fica esquisita, mas o gosto, ó, show. É isso aí, tem cara de coisa de gourmet, né? Bora nesse aí dele, gata. Bora tentar. Vocês estão ali, entendeu? Vocês estão ali pra improvisando a comida, 2 miojos pra alimentar 5 pessoas. Então... O ovo tava passando a 10 reais ainda até 2 semanas atrás. Não, e ovo, lembre-se, a casa de atleta pobre. Ovo, isso tem. Ovo tem miojo e batata doce, pode garantir. Entendeu? Tem as batatas doces também que ela bota pra cozinhar. E nisso, ô Valdeci, teu telefone especial, o dos Fui, pia com a mensagem. Tá, eu vou pescoçar a mensagem já sabendo que normalmente quando alguém me aciona por isso aí é sinal de merda. Ou é foi querendo saber coisa demais, o que também não... Tá, não é tão merda assim, mas normalmente também envolve merda. Ou é alguém tentando passar alguma dica. Por quê? Ou pode ser merda porque a dica é verdadeira, ou pode ser merda porque a dica é falsa. Exatamente. É tudo a Baía de Guanabara. Rio Tietê, a Baía de Guanabara, Rio Tietê, Rio Pinheiros, tudo. Muito misturado. Mas tu vai verificar? Claro, né? Bom, fazer o quê, né? A gente tá numa situação de que... Pô, a gente tá com um capetão aí querendo a nossa cabeça, cara. É a Marina. Você tinha visto antes. Tá. O que que ela... Deixa eu ver. O que que ela manda? Quando é que vocês podem pegar o reforço? Eu mando assim, só marca o ponto de encontro que a gente dá um jeito. Ela te passa um número, ajeita isso você com ele, segura. Então, professor, professor Jonas, nosso novo personagem do episódio. É aquele momento, professor Jonas, seu dia começou típico, comum, normal. Como é que é o seu dia normal? Conte pra audiência. Então, né? Começa apertado, desesperado, com uma média num botequim, uma pasta cheia de prova recém-corrigida, mas o plano de aula e aquele tablet que tá mais velho que não sei o que, mais usado que não sei o que, que tá o... toda a apresentação que eu vou passar na aula. Isso se o Data Show funcionar, né? Se não funcionar, cuspe e giz é o que vai sobrar pra mim. Que nem o marcador vai... nem o marcador a escola passa, né? E, bem, pra variar, é só lasqueira. Duas escolas no mesmo dia. Não feliz com isso. De noite ainda faço bico no aplicativo, mas é um pouco diferente. Eu não tô nessa pra caçar só monstro. Eu recebo um por fora pra ser coach de quem entrou no aplicativo. Quase sempre salvando o rabo dos moleques assim que estão entrando no aplicativo achando que era dinheiro fácil da época. Ou simplesmente o pessoal que... os playba que acha que era tipo assim, ah não, vou dar um kill estilo porque eu posso matar umas pessoas diferenciadas. E aí eles esquecem que as pessoas diferenciadas é um bando de zumbi, a arma tem munição e acaba, e os playba só se fodem. Mas eu fiz amigos no meio, pessoal mais veterano costuma sair um pouco. Eu tô no aplicativo desde que ele chegou no Brasil. Antes disso, quando tava no Ciência Sem Fronteira, tava na Irlanda. Um dia eu volto pra lá, porque lá é terra de gente, aqui é total incivilizado. E vamos lá, né? É o que interessa. Cara, lá pelas 8 da noite, lá pelas 6 horas, assim, finalizando a sua 12ª aula do dia, entendeu? Bate o seu lado da piada. Eu dou aquela checada. Número, não sei como é que você gerencia? Tudo no mesmo número? Os contatos? Não, eu tenho um chip só pro aplicativo, os contatos do aplicativo e o pessoal. Eu não misturo as duas vidas porque dá merda. Então, vem no contato do chip do aplicativo. Eu... a mensagem. Vai parar pra ler? Pô, dou aquela checadinha básica. Alguém lembra o nome da Malina? Ou a gente não chegou a dar? Eu acho que eu não me lembro dela, provavelmente eu não dei nome pra ela. Então. Eu olho assim, do tipo, você assim, veio do grupo, vovó, né? Vovó Ana. E? Mensagem da vovó Ana. Uma Malina também das antigas, também não é tão antiga quanto você no aplicativo, mas tá lá na primeira onda. Uhum. Eu olho assim só, beleza, tá. Lá vem cliente, lá vou eu fazer coach. A mensagem diz apenas... jovens lidando com pastor disfarçado de demônio. Demônio disfarçado de pastor. Jovens lidando com demônio disfarçado de pastor. E o... taumaturgo envolvido. Eu só dou aquela resposta. Aquele favor que eu te devia, não devo mais. Tô indo ajudar. Ela aguarde, um deles vai entrar em contato. Beleza. Isso, 10h30 da noite, que é quando vocês chegaram ali na Vila Cruzeiro. Agora sim, Valdeci. Eu pego esse telefone, né? Já aciono. Eu vou fazer. Pra não dar nenhum chabu, como eu não sei. Não conheço esse fulano, eu só tenho esse número, eu vou tomar umas precauções, né? Dou uma tunelada, abro meu Torzinho, boto no Zazap, né? Ativo o Zazap, que a partir dali dá pelo menos uma disfarçada pra. Eu tunelo o Zazap por dentro do Thor. Aí vamos lá, né? Aciono a chamada em Zap de áudio, por via das dúvidas. Só pra... como eu disse, não conheço o cara de Adão, vai saber, né? Então, professor Jonas, você ficou esperando até 10h30 da noite a porra do contato. Ah, tá de boa. Olha só, planejamento de aula existe pra ocupar meu tempo. E é isso. Eu só olho assim só... salve! Opa, é a vovó Ana que botou... Aham. Ah, tá. Bom, vamos direto ao assunto, que assim fica mais simples. A gente tá com um cara aqui, tá uma turbo, no iHunt 3 estrelas na cabeça dele. Ele tá no Lobato também? Tá, e um dos nossos também tá no Lobato. E a gente descobriu que a pessoa que colocou ele no iHunt também tá no Lobato. É... serviço de execução, gente. Alguém tá usando só vocês como fachada pra encomendar o presunto. Não é a primeira, não é a última vez que eu vejo isso. É solucionável. Agora, a treta é... O cara é demônio de 3 estrelas. Eu tenho, levantei umas informações e também tem umas coisas bem pesadas desse cara politicamente falando. O cara é cheio dos contatos na polícia, no, na política e... Pra variar, né? É, variar, e tem... Por que não, nessa, nesse estado não, em polícia, política e igreja não se misturam, né? É, fazer o quê, né? Uhum. O lance é o seguinte... Esse capetão provavelmente tá, já tá na nossa cola, porque foi até. Primeiro botou um dos nossos no Lobato. E também ele manipulou as coisas, tem esse cara é do movimento e. Bem, jogou a jogou o pessoal lá das milícias pra cima da turma dele. Ah, só pra dar uma informação rapidinha, pra gente pelo menos contextualizar quem é quem nessa história. Temos uma lutadora, uma vendedora... Passa o ID de vocês pra mim. Tá, eu passo o meu. Que já. Aí eu vejo a ficha de vocês, eu tenho acesso pro... Eu tenho acesso VIP. Dá pra eu ver quem é quem e os contratos anteriores de vocês aí pra saber com quem eu tô lidando. Tá bom. É, eu chego assim, gente, esse cara tá querendo o CD da gente no iHunt, e aí? Eu vou passar o meu, porque alguém tem que servir de ponta de contato nessa bagaça. Olha só, primeira coisa, eu sou do movimento nada, eu sou um homem reformado, tá certo, eu cumpri minha pena direitinho, Já tô fora desses negócios. Tá bom, Maradona, tá bom. Eu precisava dar contexto, ok. Foi mal. Não sou do movimento, não. Só tenho os amigos. Mas quem é que não tem amigo, né, não? Não, pra passar a porra da ideia, tá fudido a minha conta mesmo. Tá. Tá, deixa eu te fazer a pergunta. Esse aí é o cara que a Thalmalina indicou, né? É. Eu tô qualquer coisa a gente vai em cima dela. Pode passar. Tá bom. Eu passo os IDs pra ele. Falem seus currículos para ver o que, que o professor falou. O que eu tenho, assim, fora, por fora, é o lance que eu tenho de eu ter até da dificuldade, que é o lance que eu tive que sair fugido de São Paulo, contrato de, não era nem de demônio, era de outro, ou seja, era uma criatura que não é nem categorizada como demônio. Quase morri na brincadeira, tive que dar um tempo por fora do iHunt, fiquei uns 4 meses, pelo menos uns 4 meses, que foi o tempo de eu sair de lá, passar em Aparecida e ir pro Rio, e depois pegar muito contrato, 1 estrela, 2 estrelas, evitando contrato que chamasse atenção. Esse é que puxou, né? Mas, assim, é... Eu tinha umas coisas lá em São Paulo de ter pego uns vampiros e tal, nada de muito. É, aqueles vampiros com camiseta da seleção. Era o que eu tava. O que eu pegava lá. Total gente. Gente de bem. Total gente de bem, assim, que achava que. Eu moro perto da Augusta. Logo, eu sou gente do tipo, tem que lembrar que perto da Augusta ninguém mora. Só pode. É. E enfim, aí é isso. O Valdeci não tem. E eu chego ainda pro cara, ainda vou te dar mais uma informação pra gente dar uma equilibrada no jogo depois. Eu tenho uma vendinha no Saara de eletrônico. Aquelas coisas, sabe? Os 500 celular Xing Ling. Que o cara Eu acho que você já consertou o meu Xiaomi. Ah, tá. Provavelmente. É tá. Perto da saída do metrô, né? A sua? Sim. É perto da saída do metrô. Tô sabendo quem você é. Porra, tu consertou e desbloqueou ele. Ficou show de bola. Ah, a gente faz o serviço certo, né? Tá certinho, pô. Tá funcionando, a bateria tá durando horrores agora, finalmente, né? Uhum. Quem é trava do sistema. Beleza. Vamos lá. Bora. Maradona, ele tá no iHunt desde que saiu da cadeia, né? Ele saiu da cadeia e virou motorista de aplicativo, descobriu que ganhava mais dinheiro com caçando monstro. Tem umas caçadas 3 estrelas, 4 estrelas. Aquele cara, assim, no Uber ele tá com 5 estrelas. No Rappi ele tá com 5 estrelas. No iHunt ele tá com 3, né? Porque deu muita merda nessa última semana aí. As estrelas caíram, perdi conta. Mas firme e forte, tamo aí trabalhando. A maioria das caçadas que eu pego são como backup ou auxílio de outros iHunters, porque o cara, ele é especialista em cérebro de fuga. Aí se você bater como é que é o da justiça, meu Deus? Nada conta. Puxa a capivara. Isso, porque tem o que puxa o fio. Você vai descobrir que ele foi preso por ser piloto de fuga mesmo. E é isso aí. Essa é a vida de Maradona, coitado. Provavelmente ele já... Se você é um cara que pediu pra atravessar alguma bala pro Rio de Janeiro, foi o Maradona que carregou a carga. Justo. O Júlio só olha assim só. Avenida das Américas de ponta a ponta em menos de uma hora. Aham. Uhum. Tu sabe que isso é porra do recorde do aplicativo, né? Aham. Uhum. Isso tudo num carro de passeio. Meu Celtinha, nunca deixou na mão, nunca deixou engavetado, nunca nem me agarrou no canto. Eu tive gente que eu treinei que pegou um serviço com você aí. É por isso que eu sei do recorde de uma hora. Basicamente, numa ponta ou outra das Américas. Tá de parabéns, hein? Tá de parabéns. Recreio quase o início da barra, um gole só, como relâmpago. Tá ótimo. Vocês estão bem de fuga. O terceiro currículo, você nota? Professor Jonas, você tem jeito de ser aquele professor que gosta de ficar lendo notícias assim, só pra puxar o exemplo babaca pra esfregar na cara dos seus alunos que não querem porra com nada nenhum. Pior do que isso. Ele sabe que os alunos estão acompanhando, pega e começa a subverter a partir dos assuntos deles. Ele pelo menos se dedica nesse ponto pros alunos não serem um bando de retardado mental e ele não ficar pra trás. Então, o terceiro ID te chama a atenção não pelos contratos, que é tudo contrato de uma estrela. Você é experiente, você sabe que é a pessoa que não tá tentando ficar rica com isso, tá pegando contrato que pega, resolve logo, pega, resolve logo, pega, resolve logo. Tá, o contrato McDonald's. Exato, pega, resolve, nem sempre a resolução é como o cliente queria, mas pega e resolve, são contratos de uma estrela e tal. O que te chama atenção é o nome, que você já deve ter lido nos jornais aí que volta e meia, a Globo adora fazer isso pra dar material pra professor que nem você esfregar na cara dos alunos. É uma atleta que vende trufa no trem porque não tem quem financie o treinamento dela. Justo. Aí faz sentido, pega contrato rápido pra não... Aí na sua cabeça experiente, pra não prejudicar treino, essas coisas. Eu pareço que só... Tá... A célula de vocês é boa. Vocês estão aonde aí pra gente marcar um ponto de encontro? Estamos aqui na casa da nossa cavalo, que ela tá no... A gente tá aqui na região da Vila Cruzeiro. Vila Cruzeiro? Deixa eu te pensar. Fala pra ele encontrar na porta da igreja de Nosso Senhor Bonfim, lá no asfalto, do lado do Guanabara, e a gente sobe de lá. Tá. Que tal no Bonfim, no Guarabara? Na igreja do Senhor do Bonfim, lá no Guarabara? Ah, não, tá, peraí. Só vim deixa eu pegar aqui. Tô aqui checando. Não, tá de boa. Tá de boa. Eu vou fazer o seguinte. Vou pegar aqui um 99. Daqui a mais ou menos uma hora, hora e meia, tô lá. Beleza. É nesse momento que toca o celular do Maradona. Provavelmente. Puxando corrida. Opa, galera, licença, deixa eu fazer uma corrida rapidinha ali. Bem isso mesmo. É bom que com o motorista de 99 tem tipo 3, 4 na rua. Aí, galera, pegar uma corrida aqui rapidinho, na moral, não vai dar ruim não, né? Vê o ID dessa pessoa. Ah, pertinho, Kiva. Rapidinho. Já vou, bato, volto. Já é? Tá bom, então. Tá, volte a tempo de estar lá embaixo com o Valdeci, porque eu não vou deixar nem a tua mãe, nem o pastor Luiz aqui sozinho. É, pelo menos. Não, agradecido, agradecido. Seguinte, eu vou pegar emprestado aquele terno ali, tá, pastor? Boto o terno assim por cima e vou no meu saltinho. Pastor Luíso, vai na paz de Nosso Senhor, meu filho. Amém. Tá. Ok. Enquanto isso, eu viro pra Karina? Pra Karina e falo, Karina, numa boa. Eu não, não gosto muito de deixar você sozinho, então eu vou tentar preparar uns baratos aí. Se por um acaso a coisa feder, você vai acionar. Aquele esquema de, literalmente, de missão impossível. Você vai ter 10 segundos pra pegar e puxar todo mundo pra fora. Tu nunca morou em comunidade não, né, Valdeci? Se subir a esse horário, se entrar pessoa estranha aqui, manego, o diabo inteiro da favela tá sabendo. Aham. Uhum. E é por isso mesmo que eu não quero deixar isso por folga, porque a gente tem que pensar na possibilidade de ser alguém que tenha como esconder ou ser bem aceita pela comunidade. Faz sentido. Tá. Enquanto isso, eu vou fazer o seguinte. A minha ideia é deixar preparar, usar o estoque de fuga e tal, pra preparar um tipo, literalmente um sistema de detonação. Pra caso, tipo, tudo dê errado, literalmente ela ter como pular fora e explodir tudo. Beleza. Pelo menos com vida. É, em caso de dúvida C4. Não, só que ele não vale porque em caso de dúvida C4 é ação de criar vantagem. Eu tô pensando. Em caso de dúvida C4 é pra atacar, isso você tá criando uma vantagem, então. É o que eu tô pensando agora, porque eu posso tentar utilizar todo o catálogo da AliExpress. Tá legal. É isso mesmo. Eu pego. A falha estrutural é óbvia, é instável. Tá, eu vou meter um Raspberry Pi, criar um pego lá, faço uns negócios. A ideia é bem simples. É literalmente. Apertou um botão, fez kabum. É, resumindo, a ideia era mais ou menos assim, hein, pra exemplificar o lado MacGyver. Literalmente o que ele tá fazendo é fazer com que sobrecarregue o ar-condicionado, de tal modo que a gatonete de energia entre numa tal pilha de energia que antes do disjuntor desarmar, ele vai literalmente nucar todos os aparelhos eletrônicos e jogar atenção para tudo, energia para tudo quanto é lado, para detonar tudo que for possível de ser detonado. Porra, você estragou o ar-condicionado da mina, cara. Isso aí digamos assim, isso é situação extrema, é tipo. Justo, justo. Fudeu. Queria saber o que é. Tá bom, vamos lá, vou de hacker. Eu tô. Eu vou pagar. Na verdade, eu não vou de hacker, porque eu vou trazer esse cacareco. Uhum, tô pagando o PD, que é basicamente um sistema de detonação improvisado. Um sistema de sobrecarga improvisada. Vai ser sobrecarga de energia improvisado. Instável. A ideia é que, tipo, isso é aquela história, tipo, você vai usar isso pra cair no mundo e torcer pra disparar um pouco o que quer que venha. Beleza, tranquilo. O dispositivo tá lá, você dá as marretadas. Enquanto você tá criando o bagulho, onde é que você mora, professor Jonas? No momento... O 99 aceitou rápido até. Então, no momento, eu tô Irajá. Que tranquilo. Vai pela Brás de Pina, chega rapidinho. Uhum. O motorista já tá chegando, inclusive. Sim, eu desço assim, só bolsa de viagem toda preparada, afinal de contas, né? Nunca se sabe o que eu posso precisar de equipamento. E lá embaixo, assim, só eu apago o cigarro antes de entrar no carro, né? Que é putaria fumar dentro do carro dos outros. E entro, né? Sem ver direito nem quem é o motorista. Satisfação, seu Jonas. Diego, mundinho pequeno, hein, eu diria. Pum, o pool tá pequeno hoje, hein? Tava dando tarifa dinâmica, sabe como é que é, né? A gente deixa o aplicativo ligado pra mais de 50 km. Pra assim chegar, segura aí. Eu aperto o cinto de segurança. Aí, me diz a real aí do caso. Por que que vocês estão... Tirando, quem é que tá com a cabeça no Lobato, hein? Ah, sou eu mesmo. Tu? É. Não importa aí. Pois é, aconteceu. Você foi a pessoa que aceitou o contrato e roeu a corda, é isso? Não é que eu ruí a corda, é que o outro cara era maneiro, aí assim, tipo, matar gente maneira tá contra a minha religião atualmente. Sabe como é? Eu tô assim. Não, olha só. Poucos são os alvos que a gente para repensar os valores. O sujeito é na moral mesmo, não é ninguém enganando, não, né? Não, o cara é na moral. Porra, o cara é pastor e é honesto, mano. Ele nem tentou olha roubar a galinha, não. Ele não quis nem passar. Tem sempre a exceção que prova a regra. Que pra profissão tem gente honesta, ou são os fudidos da vida que. Do espírito da puta que fode com todo. Pois é, cara, o homem é pastor e é honesto. Tô até pensando em levar minha mãe na igreja dele agora. Se não fosse lá na mas ilha, louco pra caralho. Ele é da ilha. É. É realmente tem que ter fé pra pregar na ilha. Contra a mão demais. Até pra quem mora na ilha, contra a mão. Sim, pô. A ilha é o único lugar do estado que eu não faço Uber. Eu pego corrida pra Magé, mas não pego pra ilha. Eu trabalhei num caso na ilha há muito tempo atrás. É. Literalmente falando, eu tive um zumbi. Um caso de infestação de zumbis no bairro do zumbi. É piada pronta. Você pegou piada pronta. E é basicamente. Essa história de chuta que é macumba deu errado quando se tratava de quimbanda. Não sabe como é que é, né? Negocia, fala com quem levantou e tal, sem violência que é melhor, que resolve tudo sem violência. Entendeu? Afinal de contas, incompetência já não basta da polícia. Aí botaram minha cabeça aí no tal do Lobato. Aliás, nem sabia que existia esse aplicativo. Tô querendo. Lobato saber. É usado com gente de bem. É, então, tô pensando em fazer um ganho aí também, né, porque... Não faz não, olha só. Lobato é treta. É uma merda muito grande porque é gente que confundiu a natureza do iHunt com desculpa pra sair matando gente e acusando que, ah, não, fulano era um vampiro, entendeu? Ah, é. É gente de bem que pegou a ideia e tá subvertendo. Não entra, não. Você não é matador, ou tu é? Não. Se não tá nessa história de ficar com a mão suja de pólvora, fica longe do Lobato lá. Além do mais, tem uma história por detrás do Lobato, que o aplicativo tem dono e o dono do Lobato é amigo de gente lá de Brasília. É. Dono do Lobato mora naquele condomínio lá da Barra? As palavras suas, não minhas. Ah, tô sabendo, então. Tá bem, é amigo do homem da casa de vidro, esse mesmo. Aham. Não, precisa falar mais nada não, meu senhor. Uhum. Não precisa falar mais nada não. Pois pode deixar. Vou entrar nessa roubada não. Mexer com essa galera aí é que nem mexer com a galera de Nosso Senhor Jesus. Não, né? As igrejas do Nosso Senhor Jesus é surdo. Sabia que... Não, aí eu resolvi aceitar o contrato pra não deixar a mina na... Sabe como é, né? A gente conhece pessoas quando a gente tá no aplicativo. Eu tenho uma... Uhum. Uma marca maneira aí. Eu conheci muita gente boa. Acho que assessorei muita gente boa também. Tem uns playboy aí que entram. Daí os playboy saem, porque não aguenta o tranco. Então, a mina é mó gata, sabe como é, né? Aí... E, pô... Ela é gente boa. Tem ar-condicionado. Casa própria. Tô sentindo que rolou climão, é isso, né? Aí eu não quis deixar ela pegar essa furada, porque eu tenho uns amigos aí que conseguem tirar, aumentar a nota da gente no Uber, no... É só fazer... Ela tá certa em fazer só uma estrela quando tá precisando só de pouco troco, coisa rápida. Faz um serviço de uma estrela que o seu rating sobe, porque uma estrela você vai atrás de resolver treta de lobisomem gago. Lobisomem que só sabe que o vai em forma de merda por aí. Você vai resolver. Muitas vezes eu já peguei uma estrela que foi um caso de DR entre dois vampiros, tá? Os dois estavam brigando numa boate. Um colocou o outro no aplicativo porque um estava querendo que o outro sumisse da face da terra. Aí tive eu que dar uma de terapia de casal. Mas é tudo uma estrela, entendeu? Tudo trocado. tudo coisa rápida, aumenta o teu rating, fica no 4, 4.5 de forma estável, você pega as preferenciais rápido mais tarde. Tipo, pega, ou pega de longo prazo também. E aí você faz mais amigos ainda. Já é, gostei da dica, valeu mesmo. Pois é, tô aqui pra ajudar. Somar e multiplicar, entendeu? Dividir, só dor de cabeça, esforço e parte do prêmio. Tá certo, então. A gente tá indo pra casa da mina, né? Ah, vou subir direto, vou largar você lá no coisa não, ó. Vou dar essa moral, tá vendo? Só é, eu... Tô aí. Não tinha ninguém me esperando lá, não? Eu ia ter que chamar mototáxi, é isso? Não, tinha gente esperando lá, mas a gente pega o gordinho primeiro, tá tranquilo? Tá bom então, se você diz. A gente sai antes do... A gente chega antes do gordinho sair de casa. Tá. Tô entendendo. Eu acho que o gordinho ele quis dizer... É o Valdeci. É, provavelmente virou o apelido do Valdeci gordinho. Tarde demais, não importa que seja, você tem que ser uma fica, virou gordinho, é gordinho. Valdeci é um verdadeiro palito, mas é o único outro concorrente que ele tem na party pro coração da cavala. Logo, eu tinha que te meter um apelido escroto, desculpa, é natural. Tá bom. Bem, e ele é carioca. Uhum. Oi? O apelido não condiz com o seu corpo, não condiz com a sua personalidade, sei. Só condiz com o veneno do outro. Uhum. Depois, tá. Vocês estão chegando, eu já tô meio que preparando pra pegar um Uber pra ir pra lá. Uhum. Uber não, meu amor. Mototáxi, que senão você não volta nunca mais. Então aquele taxista amigo também. Ah, eu ia pegar um e. O mototáxi já tinha. Agora, quando você falou que fosse descer a Karina, já tava ligando pros caras mandar um táxi ou um mototáxi, cara. Tá. Aí a hora que eu vejo com a Maradona, né? O carro do Maradona, eu falo. Porra, pelo menos demos sorte nessa, hein? Não vai precisar subir. Cancelo e tal. Sei que isso aí vai jogar a taxa de exclusão, cacete. Bom, fazer o quê, né? Nessa aí, perto da casa da Karina tem aquelas vendinhas 24. Aquelas salvas vendinhas pipoca 24 horas. Olha, tem um negócio que só existe na... Não, tem que me meter, porque assim, amor, você nunca morou na favela. Aquele negócio só existe na favela do Rio de Janeiro, sabe? Que é aquele boteco barra vende tudo. É isso que eu ia falar. E esse boteco barra vende tudo? É, existem coisas similares assim em Minas, mas não é no nível de favela, porque tem sempre as vendinhas no interior. Tem a birosca, barraca, tem vários nomes. Ah, eu passo lá, cato mais... uns miojos, volto. Até porque final de sexta-feira os cachaceiros estão tá aberto por causa dos cachaceiros. Aham. Uhum. Assim, com certeza é dia de pagamento da obra. Uhum. Uhum. O pessoal tá enchendo o latão. Beleza. É, ou então também tem aquela história toda, né? A Larica Center. Aham. Uhum. Sim. Ok. Eu compro lá os miojos e volto. Já que o Maradona trouxe o fulano, pra, o tal do professor pra cá, já ajuda um tanto. Karina só tá assim, Karina tá de braço cruzado olhando assim o Maradona. Combinado não era busca, não era encontrar lá embaixo? É, mas olha quem era a minha corrida no 99. Eu não sabia que era três corrida no 99 não, parceiro. Foi mal aí. Então você que é indicação, né? Eu mesmo. Tendo a mão assim, Karina... Prazer, Jonas. Valdeci. Beleza aí? Entra aí, vamos entrar pra conversar. Bora aí. Tá. Prepara a bagunça não, que a casa é pequena e já tá cheia de gente. Eu... Tá de boa, hein? Equalizo a situação, mostro lá o... Ainda tô com aquele notebook gamer que eu tirei do nada no meio da... Uhum. Com os arquivos e tal. Eu tinha esquecido disso. Eu mostro assim. Eu abro a bolsa de viagem assim, só eu tiro o... Eu tiro assim o laptop que tá mais... Aquele Dell que tá mais pra lá do que pra cá. Sei, aquele... Só tá inteiro porque é Dell. Sei. Famoso Intel de i3 da terceira geração e tal. Eu olho assim e falo, olha, Numa boa, cara, deu tudo bem, mas eu vou te dizer uma coisa real que aconteceu comigo em São Paulo. Lenovo é vida, porque tu compra um bendito ThinkPad X230 baratinho, bota um SSDzinho caprichado, ele turbina lindo, fica redondo, e acima de tudo ele vira uma arma branca. Você dá com aquilo na cabeça, o bicho pode ser um capeta do que for. Aquilo mata. Eu tiro uma fita isolante assim na tampa e eu mostro o buraco de bala. É. Okay. É um tiro, porque eu gosto de Dell. Ok. Eu troquei a tela. Não precisa. A carcaça. Tac, tac. Não craquelou até agora e aguentou um tiro. E eu coloco de novo a fita isolante. E mesmo quando aparecem as cadeiras dessas de metal de boteco? Tá assim, meio velhinhas e tal, mas aguento o peso de vocês. Uhum. Ela senta numa delas. Então, Jonas, certo? Isso mesmo. O que que já passaram pra você da situação? Maradona tá no Lobato, cabeça prêmio. 2, vocês estão trabalhando com uma coisa rara, um milagreiro. Isto. A vovó me soltou uma que o sujeito parece que é papo real. É papo real, sim. A gente então, tem a prova. Ela não tava lá pra ver. Eu tava confiando na palavra de vocês. Era um papo real. E segundo Maradona, ele é idôneo. Não fez nada pra merecer um contrato, principalmente com 3 estrelas, que é do tipo, você chega com chumbo quente e sai com corpo frio. Aham. Uhum. É, a gente achou isso. Não é uma mediação. Não é uma DR, não é nenhuma dessas putarias. Exatamente, é o tipo de contrato que você atira primeiro e jamais pergunta. É, traduzindo, é um contrato de execução que foi devidamente forjado para parecer algo, aspas, acidental e depois disso tacar o aplicativo. Então, Pastor Emanuel Vieira, já ouviu falar? Já? Já sim. Treta até dizer chega, não foi ele que fez o prefeito do Rio uma vez? Exato. Pastor Emanuel Vieira, da mesma igreja do nosso pastor Aloysio aqui, só que enquanto pastor Aloysio é um homem sério na palavra do Senhor, Manuel Vieira é um demônio e, bom, tá a fim de eliminar o problema político que ter um pastor honesto na igreja dele pode trazer. Não só isso. Um milagreiro é o tipo de atenção que um demônio não gostaria. Exato. Aí o que acontece? A gente foi à igreja do pastor Aloysio na ilha. A gente foi e conversou, viu, assistiu o culto. Por isso que a gente tem certeza que a parada não é treta. Karina, melhor mostrar pra ele. Eu mostro o vídeo. Tá. Eu... A gente tava lá, isso aí eu gravei do nosso celular e ainda consegui puxar umas coisinhas que a galera tava mandando pras redes sociais. Eu assisto o vídeo com um cigarro entre os dedos, assim, do tipo, aquela pessoa que tá com vontade de fumar, mas não vai fumar, mas o cigarro tá lá só pra... A Karina vira e fala, se for fumar, só fuma lá fora que o ar-condicionado tá ligado. Não. Eu não vou fumar lá fora porque eu não sou da comunidade. Pois é. Mas é só uma mão ocupada. Tem o banheiro, abre a janela do banheiro e fecha a porta. Não. Respeito. Respeito a tua casa. É a melhor coisa que posso fazer, né? Não fumar essa pó de câncer aqui. Ok. Aleluia, irmãos. É um homem de fé, de verdade. Pois é, aí vamos nós. A pessoa que postou a caçada no Errant cancelou a caçada. E foi aí que entrou a cabeça. O Maradona teve a cabeça a prêmio no Lobato. Colocaram o pastor também no Lobato. E ainda por si já tivemos que dar um jeitinho em um assassino. Bom, sei lá se era um assassino. Não sei que, como diria o famoso filósofo Adam Savage, em caso de dúvida, C4. Eu gosto dele. Você tá esquecendo de uma coisa. Os documentos que o pastor Aloysio tem em cima. Tem os documentos incriminadores do pastor sobre Emanuel que o pastor Aloysio tem. Tem mais esse detalhe. Quais tem aquela coisa. Também, os homens que estavam atrás de mim, no Lobato, a gente já passou também lá quando meu irmão tava reganhando o terreno. Quer dizer. Sei de nada, não. Foi mal. Houve uma transição, não houve uma transição? Pode falar. Não é a primeira vez que eu vejo uma caçada do iHunt rolar no meio de uma transição de favela, não. É, aconteceu isso na Pedra Branca já. Ah, beleza, é, foi isso mesmo aí. Rolou uma transição. Rolou uma transição. Isso explica o que eu ouvi aí no rádio. Tava falando aí que tava cantando fogo aí uma pá de favela aí, noite. Mas, é, pois é, começou lá em casa, sabe como é, né? Alguém aproveitou, deixa. Não, eu não me envolvo com isso. O meu lance mesmo é cuidar dos meus alunos, garantir que ninguém vai subir o morro por motivo errado e garantir que ninguém que eu tô ajudando vai encontrar o caixão, a gaveta de madeira mais cedo, gente. É o que, então, a gente tenta fazer também na cadeia. O que a gente pode fazer de concreto? O que vocês acham que podem fazer de concreto para resolver o problema? Olha, a gente já descobriu que pelo jeito o lance desse cara envolve menor de idade, assim. Ele deve obter, sei lá, né? Eu vou chutar aqui, deve obter, como é demônio, deve obter lá o que ele usa para fazer as capirotagens dele, envolvendo menor de idade. Tá. Tem um ponto aqui. A gente precisa de evidência se a gente quiser foder com ele pra não precisar tirar o Maradona do país, nem vocês. Primeira coisa, a gente precisa ter apoio. Eu tenho alguns conhecidos que podem arranjar esse apoio. Isso não é difícil. O problema é como a gente faz isso sem precisar chamar a cavalaria. E a gente tem provas? Temos. Nós temos material que consiga dissuadir o pessoal do Lobato a não caçar vocês? Não. Então, a gente precisa tirar vocês da linha de tiro do Lobato e garantir que o pastor não entre na linha de tiro de novo. Ao mesmo tempo, a gente tem que reverter a situação. Fazer os cinco estrelas aí que a gente tem, que estão indo contra vocês, ficar pianinho. Não é com meios normais. Talvez a gente precise de uma maneira alternativa, sobrenatural, para manter o sujeito em xeque. Pergunta é, como ou o quê? Olha, eu posso tentar entrar nos servidores do Lobato. Eu ajudo, se for o caso. É meio maluco, nunca entrei, não sei a topologia, mas é aquela velha história, né? Nada como uma rede. Tu tá usando Kali? Na Kali é besteira, eu tenho meu servidor Gentoo, todo customizadinho, todo no jeito. Ah tá, eu... Eu uso, eu sei, eu não sou kid, não, eu consigo saber o que Eu tô com um AWS reservado pra mim com Kali. Por caso, pode usar ele de decoy. Tá na Amazon mesmo? Eles foram, não eu. Aham, beleza. Gastei uma baba. Aí eu gasto. Mas funciona. Você entendeu alguma palavra do que eles estão falando aí? Porra, Maradona, eu vou pedir pra você fazer uma coisinha com o pessoal do movimento. Tu deve ter seus amigos lá, não tem? Olha, não posso nem confirmar nem negar essa afirmação. Então, vamos dar uma desperto? Porque deixa o nerd fazer a coisa de nerd, deixa você que é ágil, coisa de ágil. Provavelmente, deve estar rolando aí umas conversinhas com o pessoal do movimento pra marcar você como X9, ou então marcar você assim como sendo, sabe, dispensável. Na real, não, a pergunta é outra. A Karina olha pro Maradona. Qual é a facção lá do pedaço do teu irmão? Não posso nem confirmar nem negar que é todo mundo comando, tá ligado? A gente tá na Vila Cruzeiro. Tá que pariu, eu esqueci desse detalhe. Ah não, mas tem uns parceiros aqui também. Meu irmão, então, eu sou nascido e criado nesse negócio aqui, entendeu? Eu sou carioca. Carioca. Tu é um sabonete, é isso que você tá falando? Exatamente. Nego me chama de Suíça, não é à toa nesse lugar. Cansei de fazer desenrolado pra nego do... Não é à toa que você tem reputação de ser rápido. Porque você muda de lado mais rápido que não quer, né? Nunca mudei de lado na minha vida. Tá, tô do lado da minha mãe desde criança, né não, mãe? Maradona, você deve ser preservado em álcool, em assim, cachaça. Mas vamos botar aqui. A gente vai ter que garantir que o pessoal do movimento não se envolva nessa treta. Você consegue conversar com o pessoal? É tão proveitoso. Passar mensagem assim que... É tão proveitoso. Tá fazendo, é pra Jesus. É tão proveitoso quando você fala que consegue, que você começa a escutar assim os fogos estourando ali. Eita porra. Pera aí. Deixa comigo que essa daí é desenrolado meu mesmo, tá? Você consegue? Vai precisar de ajuda? Precisa não, tá tranquilo, gata. Tá de boa? Tá de boa, tá de boa. Vamos lá. Vai na fé então, irmão. Amém? E a véia atrás. Ei! Agora a gente tem que cuidar da segurança do pastor e das pessoas que estão aqui, né? Vamos começar a organizar. A casa tá preparada? Alguém fez alguma coisa pra preparar a casa pra plano B? Meu plano B, se alguma coisa fedesse, era botar na caçamba da Saveiro Velha que eu peguei emprestada aí e tô pra devolver e meter o pé. Eu moro de aluguel, não vou defender. Tu mora de aluguel? Moro de aluguel. Beleza, então. Mas tem outro pouso? Isso é pra quem tem dinheiro, cara. E você não tem nenhum amigo que pode te deixar você e mais um aí ficar... Eu e mais um, sim. Eu e mais um, sim. Eu e mais cinco, não. Então, o objetivo é você e mais um. O resto, a gente espalha. É, ele tá certo nesse quesito. Entendeu? Uma boa, Karina. Em caso a situação feda, tu cata a mãe do Maradona e vocês se mandam. A mãe do Maradona é que... Não, o pastor vem comigo. Porque vem, o pastor... Vem você? Tá bom. É, eu tem sei. Com certeza, você vai fazer o quê? Se o pessoal vier pra cima do pastor, você vai quebrar a cabeça deles com o notebook? Olha, o Lenovo, como eu disse, eu tenho o meu Lenovo que serve de arma branca, mas eu tenho os meus. Eu tenho os meus truquezinhos aí, que é aquela velha história. Se vocês soubessem as coisas que você consegue na AliExpress e que dá pra fazer uns cambalachos pra passar razoavelmente fácil na aduana, mano. Olha. Então, eu acho que o teu cambalacho não adianta nada se nego vier trepado com chumbo grande. É, eu acho que na AliExpress não tá vendendo ainda colete tipo 3. Eu sei. Exato. Só que aquela história. Querendo quem ou não. Quem tiver com o pastor é que vai segurar o rojão. É, e é por isso. É por isso a que Karina, eu. A Karina, pelo menos, ela consegue garantir que o pastor tenha mobilidade. Rápido. Tá. Tudo bem, esse então, é o meu ponto. Então eu tô com uma ideia aqui. Eu vou catar a mãe do Maradona, voltar lá pra casa e começar a preparar as bagaças. Preparar os ataques, invadir o Lobato e de lá começar. E a primeira coisa lá vai ser no carro. Você não vai fazer isso na sua casa. Não, parou. Você não vai fazer isso na sua casa. Porque se descobrirem que tu tá fazendo isso, vão direto na tua casa. Tu vai arranjar um. Você vai estar. Você não. Eu levo a mãe do Maradona junto, tive uma ideia. Ali na Mendiçá, com a Gomes Freire, tem um motel que tem um Wi-Fi. Dizem que é o Wi-Fi, tá incluído no pacote e dizem que é bom. Olha pro Jonas, olha pro Valdeci. Lá no centro do Rio? É. Esse não foi ainda com nenhum namorado meu. Tá bem. Melhor ainda. Eu conheço um outro, assim, discreto, assim, também na cidade, perto da Frei Caneca. Ninguém acha que ele tinha sobrado um motel. Melhor ainda. Porque se estourarem a coisa, não vão estourar a tua casa, vão estourar um hotel e, bom, o dono do hotel sabe que isso pode acontecer, ainda mais que ele trabalha no centro. E eu tenho onde. Eu acho que eu tenho onde cair com a mãe do Maradona e com o pastor Aloysio, pelo menos por uns 2 ou 3 dias. Tá, menos um problema. A gente precisa só resolver os outros dois. A gente vai ter que bater perna pra resolver os outros dois. Eu saí pra ir lá resolver o problema do desenrolado lá da casa da Karina. Deixa só terminar esse planejamento aqui. Então. A minha parte, então, vai ser isso. Se for o caso também, dentro do Lobato, eu tô com algumas ideias bem interessantes do que fazer também. Vocês dois vão ter uma noite muito longa. Pode botar as ideias pra funcionar à vontade. Você vê que ela tira o ar-condicionado da parede. roupa assim, você vê que tem assim as paradas assim, esportivas, assim, mas é mais roupa assim, você vê que geladeira, o fogão, tudo fica pra trás. Ela só bota roupa, umas medalhas, o ar-condicionado, bota a mãe do Maradona e o pastor Williams e ela pica. Maradona, foi fazer o quê? Foi resolver como? Tá? A foguetada tá foguetando. Vou chegar lá na primeira boca, né? Vou pedir lá pra ir pro desenrolar. Já vou na situação do perdi, né? Já vou de mão levantada e, ó... Você vê que os caras da primeira boca olham pra você, um deles até com pistola na mão. Foi, parceiro? Tu tá maluco, Maradona, cara? Parceiro. Tu tá maluco, cara? Os vermes estão subindo o morro e tu fica andando assim com a cara limpa no meio da rua, caralho. Então, posso falar com o chefe? Ah, meu caralho, tu é surdo, porra. Os vermes estão subindo a rua, estão subindo o morro aí, caralho. Tô sabendo que os vermes estão subindo o morro. O chefe vai gostar muito de saber que eu tô subindo o morro. Que os homens estão subindo o morro. Relaxa, Maradona aqui. Pode falar pra fulano. Eles olham assim, olha só, eu vou que pausa, tá? Sim, pausado. Então? Eu vou usar pessoas que conhecem pessoas. Tá, você vai declarar que detalhe de cena? Eu vou declarar o detalhe de cena de que eu conheço esse porra, o dono do morro, cara. Jogava bola comigo. Pelé. Pelé, dono da Vila Cruzeiro. Entendeu? Pelé Imperador. Enfim. Você vê que... Não, tranquilo. O cara ali olha pra ele, pô, acompanha ele, que se acontecer alguma coisa com ele enquanto ele estiver subindo, se os cana meter uma bala nesse filho da puta, o Pelé ainda come o nosso fígado. Leva esse cara lá. Outro carinha ali, o soldadinho da boca, leva, tu vai te acompanhando. Tu vai. Mano, a casa do Pelé tu conhece, né? Aquele piscina, churrasco, tu conhece dessas coisas, né? Ali tá parecendo a Fortaleza, mano. Um monte de gente com arma na mão. E não é pistolinha assim, não. É só a fina flor do paiol do tráfico brasileiro, do tráfico carioca. Então, ou seja, aquelas AR-15 que já tá mais empenada que qualquer coisa. As AK, a falzinha, tem que ter uma falzinha de lei. Tá tranquilo. Só a fina flor. Eu subo ali. Fala aí, Pelé! Já é maluco? Qual é, maluco? Tu tá perdido aqui por quê, cara? Vai te dar um abraço. Sim. Porra, moleque bom, cara. Que merda tu arrumou que tu tá aqui na Vila Cruzeiro, tu tá longe pra caralho. Vem cá, aquele caldo Meirelles, tu tá sabendo? Pois é, tô sabendo. Tá sabendo que explodiram lá? Explodiram a tua casa, cara, fiquei sabendo. Pedrinho também tá agora botando ordem na bagunça lá. Tô sabendo o seguinte, os homens tão subindo aí, né? Aham. Tô precisando de um favor. Tem uma galera minha, sabe como é, né? Que agora eu tô direito, agora eu tô honesto, trabalhando nos aplicativos, né? Tem uma galera minha que tá precisando sair do morro aí e sem cair. Tem como tu desenrolar essa saída pra eles, meu parceiro? Porra, fico te devendo uma e te ofereço meu braço aqui em cima. Você sabe que pra escapar com a tua mulher e com a galera, não tem homem melhor do que ir com a galera... Daqui de cima não tem homem melhor do que eu, não é? Ele olha pra você, quem é a tua galera daqui? Pelo que eu sabe, tu não tem família aqui não, quem é a galera que tu quer tirar daqui? Então, são meus parceiros, meus amigos, a mina que eu tô pegando. Tá, quem é Maradona? Sabe a mina da trufa? A que acha que vai ganhar dinheiro com o ringue, mas no final a gente sabe que você vai viver de trufa o resto da vida? Ô, oh, qual foi, cara? Porra, a trufa é mó gostosa, mano. Não, a trufa é boa, só que, porra, ela tem um sonho muito alto e só de trufa ela não vai conseguir isso não, cara. Ah, mano, mas porra, a gente tá trabalhando aí pra poder dar uma condição pra mina, né, não? Pra isso que nós estamos pegando 99. Aham, então é um mentiroso desgraçado de marca maior, né, o filho da puta? Que eu quero... Como é que tu tá pegando a mulher daquela? Pois é, meu amigo, porque desenrolado nós tem... Então, tô pegando a mina da trufa. Aí, a mina da trufa tá com dois parceiros, um coroa e um gordinho, minha mãe. Trouxe a mãe pra conhecer ela? Aham. Uhum. Que pariu, caralho, porra. Se foder, moleque mentiroso do caralho. Falei pra você quem é Maradona nessa história, tá vendo? Pois é, tô pegando ela, trouxe minha mãe, tem o pastor da igreja, tá lá também, porque tava com a minha mãe. Enfim. É todo um rolo, essa galera tá precisando sumir. Ai, de passo. Cara, a puta que. Rola o teu influencer. Pera aí, rola meu influencer. Na verdade, não, você tá enrolando, você tá tacando um falso fast talk fudido. Rola o trambiqueiro mesmo. Trambiqueiro mesmo, valeu. Ai, eu adoro. Três, tá? Tá bom, por favor, me diz o que eu tenho que. Como é que eu rolo de novo? 4 DF mais o bônus que você mais quer. 4 DF. Eu tenho que botar alguma coisa antes do 4 não. DF? Não. É, porque tá. Aqui tá o. Tem o Rolling, tem o Fate Utils. É, a gente vai usar o Rolling. Eu pelo menos costumo gostar do Rolling. Apesar que deu. Bom, 6ão aí. Sucesso com o estilo. Seguinte. Vou fazer melhor, vou até arranjar o carro. Vou levar um cara de confiança pra botar os seus pra fora, mas tu vai dirigir minha mulher e meus filhos pra fora. Tá tranquilo, tá tranquilo. Sabe aquele. Sabe aquele canto alemão? Aquela minha casa no alemão? Sei, pra carregar eles pra lá? Exato. Porra, pertinho, mano. Pertinho. Leva logo. É, não. Sei que sabe, mas é fácil pra você também conseguir gerenciar. Não, mas tá tranquilo, a gente troca isso aí. De lá, se a coisa continuar quente aqui, eu consigo tirar eles pra mais longe. Sobe todo mundo pra Cabo Frio, mano. Bota aquela casa, faz um churrascão, chama eu, chama a minha mina. Pensar no teu caso. Já é. Sorria assim, pensar no teu caso. Já é. Valeu mesmo, cara. Aí. Avisa os teus caras que eu vou estar mandando um carro. Então, eu saco meu iPhone 5, verde limão. Aí tu quer, ele olha assim, tu quer meter essa que tu tá honesto. Porra, parceiro, esse iPhone aqui tem uns 7 anos já. Tu diria que da época ele não tava honesto. Oi? Tu tinha. Ah, tá. Da época de luta, saquei. Aham. Uhum. Então, você sabe que seu iPhone vai fazer o quê? Vou ligar pro gordinho. Liga aí pro gordinho, ué. Eu ligo pro. Caraca, eu realmente, pior desculpa, Fábio, esqueci o nome do teu personagem. Pro Valdeci. Ô, Valdeci! Fala. Se liga, meus homens estão chegando aí na situação, estão carregando, vai chegar aí um carro assim assado, pá, pra pegar você, minha gata... Você, minha gata e minha mãe e o coroa. Já é? Demorou, é só manda. Beleza. Tá chegando aí esse... Aí vai levar pra onde vocês quiserem aí. A gente se encontra depois que eu vou fazer uma corrida pro dono do morro. Ah, é os homens que estão subindo, tá? Beleza. Beleza? Valeu, beleza. Então. A foguetada começa a estar mais próxima pra vocês aí. E os homens descem pra lá, né? Uhum. Cara, então. Os homens descem e você vai fazer a corrida pro cara. Sem nenhuma dificuldade. Até porque os homens sobem. Vocês estão ouvindo a foguetada indo na direção da casa da Karina. Porra, o homem prometeu desenrolar de ficar na moral das que da galera conseguir saída. Sim. Só esqueceram de combinar com os russos. Só esqueceu de combinar com a polícia. É... Fiz a minha parte, galera. Não, assim, tem a rota de fuga. O problema é que vocês vão ter que segurar um pouco até os caras conseguirem passar com o Civic pra fazer a extração. Beleza. É basicamente é o que tá acontecendo. Dá pra, assim, aquela visão da a rua, tá deserta, tá meio escura. Então dá pra ver o reflexo, assim, aquele halo do giroflex vermelho e azul das viaturinhas. Então... Dá pra fazer aquela olhada furtiva pela janela, que eu acredito que vocês façam. E vocês notam que tem a viatura subindo ali, para um pouquinho longe, desce dois canas armado. Eles não estão. Vocês notam assim que eles não estão parando pra procurar um negócio aqui, ali, não, eles estão indo direto, na boa. Pra cima da gente. Muito provavelmente. O que vocês vão fazer? Ok, né? O que eu vou. Eu não tenho muito o que fazer de tiro, porrada e bomba. Eu não tenho muita coisa nesse quesito. O que eu posso tentar primeiro é criar uma vantagem e ver. Tipo. Eu não sou. Tudo bem, eu sou vamos dizer assim, estrangeiro no Rio, mas eu já vi o suficiente pra ver como é que a banda toca, né? Eu vou mandar um investigador pra olhar, tipo... Assim, eles estão vindo pra cima. Isso parece meio óbvio, mas tipo... O quão da crocodilagem eles estão vindo pra fazer? Cara, nem precisa do teste. Os caras estão armados, assim, fuzil. Tá? Você tem pouca experiência do Rio, então, porque você não tem aquele olho técnico pra saber que fuzil é qual, né? Aham. Uhum. E aquela foda-se, né? Carioca, né? Mas é fuzil. É 556, dói. Aham. Uhum. É 5, de qualquer maneira, é 556, dói. É, se bem que na polícia tá usando carabina .40 hoje em dia, mas dói do mesmo jeito. Enfim, dói. O que importa? Faz estrago. Faz estrago. E eles, assim, já estão assim. Surpreender eles vai ser muito difícil, que os caras estão ali realmente. Quando você para pra olhar, eles estão ali realmente na intenção da casa da Karina. São só dois, mas como tá meio longe, tá muito escuro, não dá pra ver se ficou mais alguém na viatura. É, esses aí não estão querendo vir pra perder viagem, não. Karina, eu olho pra Karina e falo, e aí? Você quer a gente parte agora, arrisca, segura, Rojão traz eles pra dentro e aciona plano B, o que você acha? Você que conhece mais a região, um pedaço aí, como funciona a cabeça desse maluco, eu não sei, não. Eu só sei que esses aí não, como diz... Estão né? Não vão perder viagem, como diz na música, né? Então eles devem ter gente por trás. Nossa melhor saída é que ela para, pensa, rápido. E outra, tem um carro que Maradona disse que vai vir buscar a gente. Caralho, que merda. Você vê que ela vai pra outra janela. Peraí, eu tive uma ideia. Talvez utilizar a técnica de... Sabe técnica de pedrinha? Jogar uma pedrinha e tentar pegar os dois, roubar os dois numa porrada só? É isso? Não. Jogar, chamar a atenção deles pra alguma outra coisa. Eu tô falando de pedrinha, mas eu tô pensando em alguma coisa um pouquinho maior. Tô ouvindo. Vamos lá, né? Em caso de dúvida, como se diz, né? Em caso de dúvida, C4. Só que de imediato eu não tô atacando. Isso é só ele falando. A minha ideia é criar um cacareco, né? Tipo, um artefato explosivo. Que eu jogue numa direção, só que a ideia minha não é matar esses caras. Curiosamente, é justamente utilizar um efeito, sabe, flashbang? Sim. Fazer um flashbang. Então, assim, tá, flashbang, beleza. E qual vai ser o segmento do plano? O segmento do plano é torcer pra esses caras estarem cegos o suficiente até o carro do Maradona chegar. Ou pelo menos até a gente pôr. E se for o caso, a gente dá o pé e avança um pouquinho pra baixo. Tentando não ficar o mais na linha de tiro possível. Eu sei que não é muito, mas é o que eu tenho pra hoje. Se a gente conseguir que se a flashbang colar, a gente pode tentar apagar eles de um jeito um pouquinho mais definitivo. Sabe, botar pra dormir? A gente vai ganhar tempo. Aí por tua conta, minha filha. O cara da viatura não vai estar esperando o flashbang e vai tomar também. A gente ganha tempo se for uma ação rápida. Beleza. Apagar os dois, voltar e já neutraliza um lado. Ok. Então vamos nessa, né, querida? O que tem pra hoje. É. Rolando, né? Sugestão, professor. Então, o professor tá aqui. Situação toda, tensão, né? Aquele momento proverbial em que o cu lacra. Não passa nem sinal de Wi-Fi. Wi-Fi? Não tá passando nem fóton. Aham. Uhum. Eu não sei. Nem um fótonzinho. Nem quanto. Mas tem aquela história toda, né? Ele tem equipamentos e não tem medo de usá-los. Qual é a ideia dele? Tentar ver se consegue entrar no rádio e falar que, olha, não tá aqui não, tá no outro canto. Pode ser. Vai daí que eu vou daqui. Exatamente. Cada um fica com o plano pronto. Eu vou rolar por via das dúvidas, porque eu tô utilizando o... Não, na dúvida C4 não é ainda. Eu vou criar uma vantagem primeiro. A ideia é que eu vou pegar... Lembra aquele Raspberry Pi que eu tinha do sistema de sobrecarga de energia? Aquela bagaça já não vai ser mais necessária porque vai ter que dar no pé, né? Eu tô desarmando ele, tô pegando ele e tô utilizando isso pra montar esse circuito pra eu poder utilizar a referência hacker. Aí eu rolo, ao invés de rolar por criador. Show. Então vamos nessa, né? 4 DF mais 4. Isso aí basta. Esse 4 aí tá bom. Pra criar o dispositivo é o suficiente. A dificuldade era 4, porque você tá fazendo, teve que fazer todo um repropósito do dispositivo. Ok. Eu tô então deixando esse dispositivo, eu tô renomeando ele como Flashbang Improvisada. Professor, seu influencer. Ok. Que bom, não, né? Não vou pedir hacker, vou pedir influencer, porque você tem... É uma questão mais de você... Não é, a dificuldade nem é entrar no rádio. Porra, desculpa, não é criptografado. A dificuldade é você ser convincente soando como um policial. Facinho, quer dizer, facinho ou cátio, né? Dificuldade 3 também. Dificuldade 3? Beleza. Abrir aqui. Influencer tá em mais 3. Vamos ver o quão convincente você foi, enfim, falar que nem polícia. Positivo, tá? Sacanagem da parte. É um superar, né? Criar vantagem, na verdade. Ok. Isso pode ser utilizado por vocês no futuro. Bom... Sucesso! Esses não são os droids que você procura. Não, olha só. Eu vi fulano, não sei aonde, tá ligado, tá ok. Mandando eles pra outra rua. Você vê que tem a confirmação do... Você tem a confirmação do recebimento da mensagem, da mensagem, e você vê que os dois policiais ali até... Você vê que dá uma piscada na viatura, os caras voltam. Uhum. Temos um aspecto novo, eles foram vistos na outra rua. Os caras entram na viatura e a viatura passa. Logo que a viatura passa, passa uma outra depois que tava pela rua de trás. Beleza. Vamos manter tudo que a gente puder... usar pra garantir a nossa saída em mãos, tá, gente? Eles estão indo pra outra rua. Isso ganha pra vocês um tempo. Sim, essas duas... Essa vantagem que você criou, eles uhum. estão na outra rua, pode ser utilizada num caso se a coisa evoluir pra uma perseguição veicular. Certo. A flashbang também tá em mãos e pode ser que ela possa ser, se você for esperto, ela pode ser usada também. E chega um Civic preto filmado. Para na porta da casa. Ué, bora, bora, bora. O cara só faz assim, bora, bora, bora, bora, bora. Aquele gesto com a mão. Tá, bora, bora, bora, bora. Então, bora, bora, bora pra dentro, né? Ah, eu só tô fazendo questão de estar na janela. Justo. Tá o motorista, agora vamos fazer a contabilidade. Tá o motorista, tá o pastor, tá a mãe do Maradona, Valdeci, Jonas e Karina. Karina não é uma pessoa pequena. O pastor também foi descrito como certo parrudinho. Uhum. Bom, a eu sou um palito, apesar do nome. A mãe do Maradona também não é um palito. Então a gente tem 3 pessoas que ocupam um bom espaço. Tem o palito do Valdeci. Jonas, agora tá na tua mão pra saber se isso, esse nego consegue fazer isso caber no carro ou vai ter que descer na Saveiro Velha. Alguém vai ter que descer na Saveiro Velha. Eu desço na Saveiro Velha. Você desce na Saveiro Velha? Eu desço na Saveiro Velha. Então, beleza. Pra, o motorista, pra onde vocês querem ir? Eu dou lá o endereço daquele do motel lá que o professor sugeriu, né? Uhum, sim. Beleza. Eu tô com uma ideia. Ele só tá com ele. Ou tem algum segurança junto com o piloto do... Não, no caso não tem. Mas você nota que tem um outro carro ali, um outro... carro preparado também. Tá, eu tô com uma ideia melhor. Eu pulo pra frente, né? Vou na frente. Eu chego pro cara e falo, posso ir da frente? Eu tenho qualquer coisa, eu tenho um esqueminha aqui que eu tô deixando. Se esses polícia aí resolver vir pra cima. Uhum. E agora que você viu que tem escolta, você pode distribuir alguém pra escolta, cara. Faz assim, então. Eu tô com uma ideia. Karina vai com a escolta, porque qualquer coisa ela sabe, ela manja das porra da trocação de soco, ela fica mais à vontade com essa galera do que de trocação do momento se o que suco ferver, sabe? Show. Eu sugiro pra Karina. Karina, vai com a escolta, que se o que suco ferver, tu manja mais os paranauê de sentar a bolacha da galera do que eu. Já é. Beleza. Sai os dois Civic cantando pneu. Aí a polícia nota, né? Não precisou de muita inteligência. Uhum. Que foram ludibriados. E oficialmente estamos numa perseguição. Ok. Vamos resolver essa perseguição como, não como disputa, como conflito. Ô, delícia. Que bom, hein? Vamos nessa, então. Sejam criativos. Os policiais, eles têm à disposição deles duas linhas de consequência, suave e moderada, e três caixas de estresse. Uhum. Tá. É, estamos falando um estresse ou de refeite básico? Não, tem razão. São, no total, são cinco caixas de estresse. É condensado, desculpa. Tá, beleza. Não, Cicerone, eu posso fazer uma ação? Antes de começar essa disputa, você tem que levar o cara pra casa, a família do cara pra casa lá no outro. Vamos lá, faça a sua ação. Beleza. Eu quero passar pela polícia, porque confio nos homens, mas confio mais ainda pra coisa. Então eu quero passar por onde tá a polícia e depois eu dou meu perdido. Só que eu quero passar criando uma vantagem pra eles como distração em uma fuga. Trambiqueiro. Utilizando fuga impressionante. Eu vou rolar com espião. É isso aí. Fuga impressionante é espião. Capricha. Oh, ok, eu tô com a séria impressão que esse é aquele momento pica-pau rachador. Pica-pau rachador. Ok. Como os policiais não estão esperando, eu vou considerar a defesa passiva pra eles em dois. Rola aí, então, a fuga impressionante. Beleza. Eu vou... Ok. 4DF mais 2. Mais 2. 2. Empate. Empate. Eu então... jogo um... Eu vou usar o meu aspecto. Se tem roda, eu faço chegar do ponto A ao ponto B pra jogar isso daí pra mais 4. Beleza, vai mexer mais nesse resultado? Vou... Se você gastar, vai pra 4, sucesso. Por enquanto, você tá superando em 2 a defesa passiva dos polícia. Você pode tentar chamar mais atenção se você quiser gastar mais PD, aproveitar alguma outra coisa. Sim, eu tô tentando ver se eu consigo encaixar algum dos meus outros aspectos. Cara, eu sou o sonho empresarial do jovem da favela, entendeu? Eu sou um motor famoso, conhecido, saí tem pouco tempo da coisa. Rapá! Os polícia têm minha foto, com certeza. Eles vão olhar pra mim, não vão olhar pros outros. Eu vou queimar mais um fate point. E vou usar o meu de aviãozinho, motor de cargo, sonho presencial, jogo isso pra mais 6. Beleza, então... Rolou, Cicerone. Rolou. Você supera em 4, você causa 4 tensões de dano nessa primeira rodada do conflito nos policiais que não estavam esperando. Mano, o cara não quer saber. Literalmente, você gera uma viatura abalrada. Literalmente, eles tentaram tirar o carro do caminho, mas não foram rápidos o suficiente. Você literalmente chapou, deu aquela chapada com a lateral do carro, mas deu uma boa prejudicada, uma boa variada na viatura. Viatura variada, eles já começaram com a consequência moderada. Passa pra quem depois dessa fuga impressionante? Depois da fuga impressionante, eu passo pro professor. Então, tô aqui processando, mas tem uma coisa boa. Estão avariados, né? Tem uma consequência moderada. Eu tô gastando um ponto de destino pra usar isso, ao meu favor. Você não precisa. Lembra que... Primeira invocação, né? É a primeira invocação. Primeira invocação. Eu vou pegar a primeira invocação disso e eu vou fazer uma coisa. Afinal de contas, eu não sou exatamente o tipo que vou sentar... um carro contra eles, mas nada disso. Porém, e esse porém que é a coisa boa, nada me impede de eu continuar fudendo um pouquinho com a percepção deles. Eu tô pensando aqui em fazer um barulho daqueles que chama a atenção de meio mundo e trazer a atenção das pessoas pra rua. Tipo... Funciona, hein? Estoura um... a birosca e de repente estourar uma pilastra que sem querer, querendo, estourar uma das pilastras lá que sustenta a varandinha pra frente, fazer um barulhão assim pra... Que porra tá acontecendo? A casa vai cair, o morro vai cair. E fazer todo mundo olhar pela janela pra ver que merda tá acontecendo, qual foi a última, se é o trator do BOP ou qualquer merda dessas. A ideia é fazer o povo ficar entrar naquele estado de raiva do tipo, a PM tá invadindo aqui de novo, caralho. Fazendo... Exatamente, organizador. A semente de uma manifestação popular. Organizador. Organizador. Afinal de contas, eu não sou o motorista mais rápido do mundo, mas tenho só mais 2, então viram mais 4. Qual é a dificuldade? A dificuldade? Bom, eles não têm como impedir você criar essa vantagem, então é passiva, 2. Com estilo. Puta que pariu. Núcleo. Amanhã o morro desce. Amanhã o morro desce. E outra, né? Tem agora... aspecto. Uhum. Não, amanhã o morro desce. Já foi isso, já derrotou os caras, sim? Não, isso foi só uma ação de criar vantagem. Ah, tá. Ok. Quem você vai isso passar? Isso aí vai ficar... Pra quem pegar pra narrar a sessão 3 dessa bosta, pra ver como é que se resolve. Porque não tá mais na minha mão, vocês estão até saindo ali. Cara, vocês estão. A gente vai tacar fogo aqui. A Penha vai amanhecendo no estado de insurreição civil. Passa pra quem, professor? Já foi Maradona? Vou descer. Melhor, vou passar pra PM, pra eles não terem rodada dupla. Sim, eu vou considerar 2 ações, apesar de estar utilizando o mesmo marcador de estresse e consequência pra eles, tá? Beleza. Cara, anda as viaturinhas. Anda as viaturinhas. Mano, os caras já perderam a linha. Vão fazer o que faz nessas horas. O cara ali, dá pra ver que aquele sargento gordo, que é segundo sargento, entrou soldado e não fez nada na vida? Bota ali o corpo pra fora e canta ali o prego. O carro da escolta é o que tá atrás, então canta ali o prego no carro que tá o segundo motorista e a Karina. Vamos ver, nesse ponto, o dirigir do cara serve como defesa. Os PMs atacam com mais 2, eles tiveram 4, em 4 DF mais 2, eles tiveram 1 de resultado. Vamos rolar o dirigir do cara, que foi providenciado pelo Maradona, né? É a única rolagem que a façanha dele vai gerar nessa cena toda, então vou usar esse mais 4 aqui. Defesa com estilo, tranquilão. Ganhamos mais 1 impulso nessa brincadeira. Ganharam mais 1 impulso nessa brincadeira. O policial comer, bota o corpo pra fora, aquele policial gordo, desenconjuntado, a viatura já meio ferrada. Ele atira pra tudo quanto é lado, menos na direção do carro, né? Bala perdida pra tudo quanto é lado. Amanhã, amor. Amanhã, amor. Inclusive, eu vou propor pra vocês, ao invés de vocês ganharem um impulso, por sair com mais uma invocação gratuita pro amanhã o morro desce. O que vocês me dizem? Bota no amanhã. Eu tô dentro. Quem for narrar isso depois que se vire. Pois é, né? Eu acho que não vai nem precisar, porque eu tô sentindo que aí a coisa vai... O que suco vai ferver rapidinho na hora que a gente chegar no hotel. Ok. Quem que vai... Você passa pra quem, Cicerone? Tá, vou passar. Valdeci já foi, professor já... Não, Valdeci não foi. Valdeci. Eu sou o último, né? É, tu tá fechando. Que delícia. Na verdade, tem uma ação da Karina também. Tem a Karina. Viatura. Ok. Vamos lá, a gente tem a viatura, o professor já usou a invocação, né? Só que teve aquele lance, o amanhã o morro desce não é uma consequência, é uma criar uma vantagem, né? Porque eu tô pensando aqui no seguinte, eu tenho essa flashbang improvisada e eu tô querendo deixar a coisa ainda mais caótica. Eu vou pegar uma invocação gratuita desse... vamos lá. A minha ideia é o quê? Eu vou utilizar em caso de dúvida C4, agora é pra atacar. O que que é a minha ideia? Eu vou literalmente atirar esse flashbang num transformador. Nossa! Eu vou fazer esse negócio estourar e cair de tal forma que vai cair, vai sair fagulha, vai cair cabo de aço em cima dos cabos das viaturas, em cima dos canos. Meu irmão, não vou nem titubear, a não ser que você me convença do contrário, você vai fazer isso com o criador. A ideia é exatamente essa. Tô usando em caso de dúvida C4 por isso mesmo. Por criador. História essa merda aí. E eu vou colocar... vamos lá. Eu vou rolar primeiro pra ver se vai precisar da... Deixa eu colocar aqui já a defesa do... Então, quatro. O cara do volante. O cara do volante sabe dirigir, pelo menos. Tá, beleza. Então vamos lá, 4D. 5, eu tô usando a invocação gratuita do. Em caso de dúvida, C4, né, do da Flashbang. Sim, então estamos em 7. Ok, eu vou utilizar uma coisinha. Você colocou a desvantagem instável pra Flashbang improvisada, né? Que ela é arrastada lá do dispositivo. Eu queimo um PD pra aumentar isso em mais 2. 7, 9. E você deixa o morro inteiro sem luz. Ou morro amanhã, ou morro 10. Não, tem um aspecto novo. Ônibus. Ônibus estão queimando. É, eu vou. Eu tô com uma ideia. Eu vou pegar um do amanhã, o morro 10. E eu vou. E eu, usando pra aumentar pra 9 isso. E eu vou utilizar isso pra renomear o amanhã, o morro 10 pra. Ele. Fogarelo. Amanhã almoçaremos churrasco de ônibus. É, e eu peguei um do Amanhã Morro 10, que virou. Tá. Então ele arrasta esses dois, sobrou, arrastou dois com ele. Vou até renomear aqui pra não confundir. Legal. Enfim. Eu tenho um outro nome pra esse aspecto, se vocês pode quiserem. Falar. Pode falar. Matéria principal do Jornal Nacional. Puta, boa. Ação desastrada da polícia. Meu, gente... Eu tenho outro nome. Isso vai passar na Globo. Isso vai passar na Globo. É, porque o Jornal Nacional é muito tarde. Isso vai passar na Globo. Com certeza. Começou no RJ, no RJ1, passou para o RJ TV, primeira edição. Então, como você teve um sucesso com o estilo nesse ataque, eu não vou te dar o impulso que você teria direito. Eu vou preservar as 3 invocações gratuitas do Isso Vai Passar na Globo. Não, é que como é um ataque, eu não baixei o dano. Eu tô querendo literalmente... É o suficiente, cara. Um transformador caindo em cima de 2 viaturas, cara. Eles não têm mais condições narrativas de continuar a produção. Eles conseguem deixar o Scanner pra trás. E o caos estourando no morro. A mãe... Quem for narrar isso aí que se vire. Agora, olha só, deixa eu te dizer. É, isso vai passar na Globo. Na Globo, é... Ok. Gente, ainda dá tempo de fazer a cena de ir no hotel, no motel? Dá. Porque aí é que tá o detalhe. A gente tava querendo lançar alguma coisa pra torar a situação, né? Uhum. Então, né? A gente não precisa matar esse cara. Todos os contratos do Lobato envolvendo esse cara vão morrer junto com ele, né? Na teoria, sim. Na teoria, sim. A premissa minha vira a seguinte. Se a gente conseguir entrar no Lobato, eu uso isso pra... Só pra ver aquela questão que eu falei, de ver o código e declarar que tem violação de copyright do iHunt. E eu jogo pra cima. Aí deixa o iHunt que se vire. E deixa o iHunt que se vire. Só que... E aí é que tá a diversão da história... O Lobato certamente deve ter muito mais poder computacional do que os meus servidores e o AWS do velho do professor, bem, né? Provavelmente. A minha ideia é, eu vou utilizar isso para disseminar todas aquelas informações do pastor. Do Emanuel. Do Emanuel. Já que o cara é tão politicamente forte, eu vou aproveitar, literalmente, eu vou arregaçar a reputação desse cara. Tô usando os servidores do Lobato pra isso. Isso. Beleza, deixa vocês chegarem no hotel. Quanto isso, Maradona? Você fez comigo, você avariou uma viatura e vai fazer o quê? Deixar o povo tranquilo lá na casa do cara, lá no Alemão. Passar pra comprar uma cerveja, né? Porque, porra, rolou um trocado, nem Deus trabalha de graça nessa vida. Com certeza. Passar pra comprar uma cerveja e ligar pra da lojinha de conveniência mesmo. Onde eu tô ali com o meu boné da Nike, da Nikkei. Vou ligar pra Margata lá. Você liga pra Karina. Fala aí, mais linda. Se fuder, porra. É, qual foi, gata? Qual porra, foi? Tá rolando, gata. Deixa desse ódio do seu coração, amor. Tá rolando já. Já era. Valdeci acabou de estourar um transformador em cima das viaturas do Puduscana, cara. Amanhã isso aqui vai estar a merda do caralho. Eu acho que eu não vou poder voltar pra casa. Relaxa, tá tranquilo. Pelé já tá sabendo que tu é minha mina. Tu tá com como passagem é garantida. Como é que é? Ô, mas meu tem amor. Só que filha da puta que eu não consigo enfiar a mão dentro do telefone pra te enganar agora. Ô, meu amor, você já tá com passagem garantida, rapaz. Tu pode entrar em qualquer morro dessa cidade que tá de boa pra tu. Olha a vantagem de sair com Maradona. Aqui, se liga nessa vantagem. Só não tá sendo vantagem pro Maradona, porque parece que o Maradona quer virar cadáver. Porra, qual foi mais linda? Seguinte, onde é que vocês estão? Acabei de fazer um serviço. A gente tá descendo pro endereço do hotel. Ah, qual hotel? Fala o endereço ali. Passou pro outro motorista, não tô sabendo também. Então, mais linda. Pô, já estamos até um lugar apropriado pra consumar nossa relação. Isso tá no Viva Voz? Essa porra tá no Viva Voz? É, cara, eu tô até em outro carro, esqueceu? Ah, é, tá certo. Em outro carro. Ah, beleza. Vocês só escutam estalar de dedo. Vai ser bom te ver. Ô, minha linda. Vou comprar camisinha da boa e tudo. Já é, então. Tô te esperando, tá? Vou chegar lá mais cedo. Beijo. Maradona. O que tu vai fazer? Eu vou comprar um trocado, comprar um desodorante, um Rexona. Você consegue até tomar o banho lá, isso é de menos, na casa da mulher. Você até desenrola o banho, isso aí eu de boa. Beleza, vou tomar um banho, né? Dar aquela lavada maneira e vou encontrar a mais linda. Você tá descendo pro hotel, dá uma beleza. Escovada de dente. Oi? Então você tá descendo pro hotel. Aham. Uhum. Beleza. Galerinha que ainda está indo pro hotel. Professor e Valdeci. Professor Jonas e Valdeci no mesmo carro. Agora é com vocês. Vamos fazer alguma coisa durante a viagem? Eu já tô preparando as coisas. Eu tô dentro lá do gamer, do meu notebook gamer, já tô meio que scriptando as coisas pra começar a torar a coisa na hora que cair no hotel. Eu tô gastando um ponto de destino meu e eu tô usando uma façanha que eu tenho, que é Você Me Deve Uma, que é a da minha tara, do Gotti. E eu tô entrando em contato com alguns outros Fire Hunters, assim, pra ver quem é que tá disposto a ajudar nesse esforço coletivo pra derrubar Lobato. Entendeu? Tô queimando o dedo no celular, assim, do tipo, esse Xiaomi vai ficar quente, vai fritar ovo. Prodigy tocando de fundo, entendedores entenderão. Pois é. E eu tô começando a ver, assim, quem é que tá a fim de derrubar o Lobato? E tô mandando os contatos todos, assim, pra ver se eu consigo fazer um pulzinho decente, gente, 66, cavalo, e quem mais tiver querendo entrar nessa pequena batalha digital, porque é pra limpar o nosso nome. Você consegue um númerozinho aí, sim. Pergunta, é só batalha digital ou você já tá preparando a galera que vai ter a retaliação física e você sabe disso? Sim, os dois. É meio que os 66, não, pera aí. Vão tentar pegar a gente, ninguém morre, a não ser eles, né? Caso eles venham sentar o chumbo. Mas a questão toda, 66, cavalo, pegar todo o resto do pessoal. Eu só deixo uma linha de fora porque não acho que eles vão vir nada. Olha, assim do tipo. Eu acho que vai ter Malina que vai curtir a ideia. Vai aproveitar não, pegar o canal. Vai vir assim do tipo só pra ver o pessoal se fuder. Isso aí é de praxe, mas. Não, você faz o chamado realmente, até a galerinha em um. Você conta aí, anota o aspecto. Anota o aspecto todo. Se quiser dar um nome pro aspecto, tem alguma sugestão pro nome do aspecto? Você conseguiu a patotinha, a quantidade chamada de. Chamada às armas. Chamada às armas. Contra o Lobato. Tô deixando ele, por enquanto, como invocação gratuita. Você pode melhorar isso com outras ações ao longo da narrativa. Vamos lá, hackeia. Começa esse brinco. Sete. Eu já tô tipo. Você tá entrando nos servidores do Lobato. São não, servidores não, não, eu ainda não estou entrando. Você tá analisando o código. Não, o que eu tô fazendo é assim, eu tô deixando o meu cyber armamento engatilhado. Com esse set ele tá super engatilhado. Com estilo. Eu sei. Eu tô, cara, aguarde e confie. Aham. Ok, cyber armamento engatilhado. A gente chegou no hotel? Chegou. Ok. Mas peraí, quando vocês chegam, tá ali o Maradona, você chega primeiro, aí você vai até. Você vai subir direto ou vai esperar os dois os carros lá embaixo? Não, porra, vou passar ali numa outra loja de conveniência. Ali no centro tem muito daquele. Não, vou passar num boteco que vai ser mais barato. Vou parar um cara daqueles que vende aquela rosinha. Uhum. Comprar umas meia dúzia de rosinha daquela. Você vai esperar dentro do hotel ou na porta mesmo? Vou esperar dentro do hotel, ali na recepção, né? Pô, Marlina vai chegar, a gente... Beleza. Então, você chega no hotel, os caras deixam você, o Civic Park, e vocês entram no hotel. Maradona, descreve a cena. O que vocês veem quando vocês entram na recepção? Então, Maradona é um cara de 1,70m, franzino, magrelo, de cabelinho meio comprido assim, meio cacheadinho, tá penteadinho pro lado, vestindo uma camisa social limpinha, tá limpa, né? Maradona tá também ali portando meia dúzia de rosa do boteco. Cara, eu melhor só olho com aquela cara de... pegar despacho de pombagira aqui na esquina. Eu só olho com aquela cara de vergonha alheia, chego pro professor e falo... Sorrisinho. Até dou aquele sorrisinho maroto pra disfarçar, né? Porque, pelo que dá a entender, esse é um local alta rotatividade. Você tá com a vergonha, mas deixa ele terminar a descrição da vergonha alheia. Aquele sorrisinho de malandro, faltam dois dentes, né? Fala aí, mais linda, como você tá tão bonita nessa noite. Faça, Fábio, a sua coisa. Eu dou uma olhadinha, aquela olhadinha meio insinuosa, né, pro professor. Porque eu imagino que ali seja um local que o pessoal vai muito, a galera... Tem um ponto de travesti na porta do hotel. Ok, então eu falo. É simples assim. Eu chego assim. Vamos lá, gatinho. Eu tenho muita coisa pra lhe mostrar. Bora lá, então. Eu só olho assim por Maradona, dou aquele olhar do tipo... Eu poderia te matar diversas vezes, mas manter você na agenda do telefone é mais importante. É tipo assim, eu só lembro... Ponta a ponta da Avenida das Américas em uma hora. Eu só mantenho isso em mente pra não dar aquele suspiro, assim, só aí eu já entro já acendendo o cigarro, assim, foda-se a placa de não fume. Já entro acendendo aquele Marlboro vermelho, assim. Mas pelo menos não é derby. A placa de não fume desse lugar era, caraca, tá rico pra caraca fumando mal. 10 conto maço, mas voltando. A placa de não fume tem uns 3 buracos de cigarro apagado nela, né? Provavelmente o tio já foi embora, ou... Então, que eu lembro da minha equação aqui, deixa eu fazer as minhas contas, eu acho que eu só usei um PD, né, que foi pra criar a armadilha. Sim. Ok, não, falei, é porque eu tô... Só situando, a mãe do Maradona e o pastor vão pra um outro quarto, porque esse tipo de lugar cobra muito mais caro pra alojar mais de 2 pessoas no quarto, né? Vou resolver os hackers primeiro, depois eu vejo o Casanova. Eu tô tudo preparado, né? É aquele momento pirateando o planeta. Tipo, é isso. Eu abro assim e falo. Literalmente eu falo, é hora do show. Aham. Aí eu chego, já abro, entro no servidor. A ideia minha é simples, né? Já que pra eu pegar, eu tô querendo pegar o Lobato... pra fazer o escalonamento todo, né? Pra escalonar tudo isso, incluindo aí, dar um jeito de exterminar, jogar longe, fazer com que exista um problema muitíssimo mais preocupante pro pastor demônio que um bando de I-Hunters, uhum. Eu vou usar vantagem pra escalonar essa porra. Eu ainda tô com a vantagem, né? Vocês ainda estão com a vantagem. Eu vou utilizar a vantagem. O pastor tentou roubar com as viaturas, vocês conseguiram manobrar. Eu tô escrevendo aqui o rolamento usando a sequência. Eu vou usar as duas invocações do Cyber Armamento e Gatilhado, né? E tem as 3 do Isso Vai Passar na Globo, né? Sim. Ainda tem o Chamado das Armas. Aham, eu vou usar o Chamado das Armas contra o Lobato. E vou usar as 3 invocações do Isso Vai Passar na Globo. A ideia literalmente é o quê? 1. Eu tô incluindo isso, o pacote inteiro nessa ação. Invadir o servidor do Lobato, usar ele pra disseminar, pegar o código, e com isso... E aí é que tá a beleza da coisa. Na vantagem eu vou descobrir que um dos donos do Lobato é o pastor. 14 a dificuldade, seja feliz. 14? Tá, 6, 4, 10... 12, eu já contei. As invocações gratuitas te dão 12. Não dão. Ah, é, tá, dá, é, dá 12. Só que eu tô com a vantagem. Você tá com a vantagem. Então, eu posso fazer um rolamento pra ajudar? Suportezinho? Pode, pode. Suportezinho nunca magoou ninguém, não. Ação de prestar ajuda? É. Passivo ou você quer rolar? Não, eu quero dar ajuda. É, porque se você topar passivo e tiver hacker... É mais um. E tem uma coisa que eu esqueci. Foi. Tem mais dois da minha referência hacker. 20. Mais um do auxílio passivo. 21. Com estilo. Com muito temos estilo. Temos um 21 registrado em áudio. Tá lá no show, porra! Registrado em áudio. Cara, a ideia é assim. Agora eu vou dar a narrativa. Eu invado o servidor do Lobato, junto com o chamado às armas. Aí, a primeira coisa que eu faço é... Depois que eu fiz todo o procedimento de invade, escalona privilégio e sobe, eu vou direto no código fonte e baixo. E ao mesmo tempo, eu subo e uso o chamado às armas pra disseminar essa porra pra todo mundo ver... O que tá rolando. A minha ideia pro... Segura aí. Quanto ao código fonte, você nota que as partes centrais, ou a gerência do database, a comunicação do database com o aplicativo, as APIs e o caralho A4, foi tão copiada na cara de pau que nem os comentários foram removidos. Eu olho assim com aquele sorriso irônico e falo... Puta que pariu, só pode estar de sacanagem, mano. Que serviço porco da porra. E o pior, você olha... Deixaram o código na mão do estagiário, né? Não, e o pior, essa porra nem é GPL, cara. O cara não tem nem a justificativa de achar no GitHub. Eu envio isso pra Wyhunt, naqueles esquemas tipo, sabe, do Wikileaks, que tem aqueles drop leaks lá. Envio pro Wyhunt e só coloco o nome do arquivo. Lobato Source Code. Aí, nessa, enquanto eu tô no servidor do Lobato, eu tô usando todo o poder de processamento deles pra hostear um torrent com toda a... Não é nem um torrent. É uma... Eu dou um deface com toda a putaria. Deface. Deface é lindo. Eu dou um deface, mas assim, eu faço questão. Eu sei que é perigoso e tal, mas eu faço questão de pôr todas as fotos e vídeos aqui... Eu vou pro mais sujo possível, sabe? É literalmente o meu objetivo é arruinar, tipo, pro cara não ter nem o que fazer, sabe? Sim, entendi. E o pau, e com isso tudo, ainda coloco a... Eu pego no processo algumas imagenzinhas que mostram gente ligada ao pastor subindo morro, dando tiro em gente e pondo que isso vai passar na Globo. E aí? É, funciona. Funciona pra vocês? Caça do jornal. Funciona na minha terra. Alguém discorda? Não. Nem um pouco. Eu tenho dois apendicinhos só pra colocar, porque enquanto ele tá fazendo isso, eu tô ajudando a mexer nas massas e do tipo, tem os grupos certos do Whats, tem o grupo certo do Whats, tem os cantos no Reddit que é pra você soltar essas merda e viralizar? E do tipo, e ficar na mão do pessoal que é total teoria da conspiração? Tem isso. E tem também alguns outros cantinhos assim, do tipo assim, alguns youtubers assim, toma aqui pra vocês começarem a falar. E é do tipo, é pedófilo e deu apoio pra político. É do tipo assim, vai. Já que vocês acreditam que todo político é pedófilo? Toma aqui alguém que já fez elegeu algumas pessoas. Vamos ver o que acontece. Porque uma coisa é você usar a própria base contra. A outra coisa é, vamos cultivar os boatos e as histórias por detrás. Deixar na boca do povo. Fazer, é terra devastada. Ele vai ter que fugir do planeta, querido. Porque nessa hora o Rafael já tá... youtuber gringo falando. Que bom que é a parte, né? É a chance dele. Não. Vai voltar pra casa. Eu não tô falando da mansão que ele tem, não, no condomínio. Eu tô falando abrir o portal pro inferno. Isso se não tiver um ajuste de contas, né? Bom, isso pra gente não é problema, porque, digamos assim, o Toba da gente já não tá mais nessa fita. Com certeza. A ideia estrelas. O único problema é que esse 21 tem um saborzinho amargo pra vocês. É, porque a gente fez tudo isso, a grana, a grana foi, evaporou. É. Eu olho assim pro Maradona, olho pra galera e falo, ó. Você não olha pra ninguém, porque nesse momento você tá no quarto com o professor. Sei, então exatamente. Eu tô metendo louco ali na rede. E só eu olho assim e falo, ó, amanhã vai ser um dia lindo. Só que vocês não lucraram nada não, né? Eu paguei um favor. Vocês não estão lucrando, né? Olha, cara, depois dessa, meu chapa, o que... Como diria o famoso filósofo Zeca Pagodinho, nasci pelada, careca e sem dente. Tô no lucro. Vamos fazer o seguinte. Eu coloco vocês em contatos com os grupos de elite. Vocês são todos talentosos. Dá pra arranjar um 4 estrelas que não envolve tiro. E vocês compensam o que vocês perderam hoje. Porque, cara, eu tô contando aí que vocês perderam uns 2, 3 casos só nos custos. Você quer saber quanto era o valor do Lobato pela cabeça do... Quanto? 90 mil. Caralho! Cara, o Toba da gente tava muito na... Sei que pra tirar isso na grana ia ser bem menos... Ia ser bem mais complicado. Tem hora que a gente tem que saber também fazer... fazer check and balance, né? Olha só. O que vocês fizeram foi nome. Mais tarde, parece uns contratos maiores. Vocês vão ganhar mais selas. Por enquanto... Vocês entraram na lista das pessoas que talvez outros caçadores comecem a chamar pra... Então, preciso de serviços e eu tô pagando por fora. Aí começa a entrar dinheiro. Desencana. Eu tô aqui pra orientar e ajudar. Eu faço isso com minha forma de sustento. Eu não caço sozinho faz tempo. Sempre sou subcontratado. Eu posso levar vocês. E eu não fico com menos de 4 estrelas. Vocês foram o único caso de 3 por um motivo especial. Eu devia a minha vida à vovó. Ela tirou uma praga em cima de mim e agora eu paguei ela em que ela fez. Bom, que bom que pelo menos você sabe que a coisa deu certo. Mas, bem... E eu quero que vocês deem certo. Eu gostei. Até o Maradona. Hã? Até mas o Maradona agora... Sinceramente, agora, meu caro, vamos assistir o que vai acontecer amanhã. Amanhã tem Record contra vocês e Globo a favor. Eles que lutem, isso não é problema meu. Ah, não. Não é. Mas é problema de todo mundo mais tarde. Mas tudo bem, isso gerando mais contrato, menos treta. Enquanto isso, Maradona, você acabou subindo no quarto com a Karina. Eu chego ali, entrego pra ela as minhas rosas. Ô, mais linda. Tá de sacanagem, né, o palhaço? Qual foi? Ô, mais linda, qual foi? Ela senta na cama ali. Amolece esse coraçãozinho, mãe. É outro dia, a gente vai descolar uma parada maneira. Ó, pensa pelo lado bom da coisa. Agora que tu é minha mina, tu tá com a proteção maneira aí em tu, entendeu? Tá de boa pra você, você pode... E quando é que foi que eu virei tua mina que eu não fui comunicada disso oficialmente em momento nenhum? Ô, minha mina, tô comunicando agora. É pra isso que a gente tá aqui, nesse momento. Sem querer, eu deixo cair ali o iPhone, ele dou aquela apertada, pá, no Spotify, começa a tocar Let's Get It On. Ela olha pra você. Sabe, antes de você falar que alguém é tua mina, você tem que perguntar se ela quer ser, sabe? Educação. Pô, mais linda, mas assim... Por que ela passa, mano? Eu sei que você tá querendo. Eu sei que você tá querendo. Todo mundo quer um pedaço de Maradona. A Maradona não é... Ai, meu Deus do céu, eu mereço. Não, ela ri, eu mereço mesmo. Mas Maradona não é pra todas. Eu tô sem casa, tô fudida, não tem que comer uma merda dessa. Melhor que ser surda, né? Maradona não é pra todas, Maradona não é só pra perfeita. E, pô. É só porque eu tenho um ar-condicionado, né? Porra, você é bonita, inteligente, tem um ar-condicionado, minha gata. Eu tenho um barraco lá no Jacaré. Se você quiser, pau. Zona Sul. Jacaré, Zona Sul aonde, malandro? É perto? Jacaré, Zona Sul aonde, malandro? É perto. Perto da Mangueira, só se for. Zona Norte. E a Mangueira é perto da Zona Sul? O que, que você acha, minha linda? A gente faz um bem molado aí, pá, daqui a pouco bota 5 bonecos no mundo. Tá doido? É, a gente pode praticar só então, se você não tá afim. Como é que eu vou disputar torneio com barriga? Mais linda. Pô, mais linda, assim você... Assim você entristece o Maradona. Vem, vamos dar um chego aqui, vamos ficar de boa. Eu sei que a gente perdeu essa. Mas, ó, daqui a pouco a gente tá fazendo... Eu posso continuar fazendo uns Uber pra te ajudar. Se você quiser, eu posso até fazer um comissionado de botar tuas trufas pra vender no meus Uber. Pode isso. É, não tem nada dizendo na lei que não pode, entendeu? É, fechar as contas no final do mês sozinho tá difícil mesmo. A gente pode dividir um quarto. Tu não tem nem onde cair duro, ainda mais depois que o Meirelles explodiu a tua casa. Não, explodiu a casa da minha mãe. Que daqui a pouco o Paulinho já tá reformando. Entendeu? É porque esse negócio de ficar honesto é muito... Isso é caro, né? Fazer uns 10 anos que eu tô com esse iPhone aqui. O negócio de ser honesto não tá compensando, não. Mas posso fazer uns Uber, posso ajudar a vender suas coisas. A gente divide uma casa. Daqui a pouco bota três candango aí. É bom mesmo tu pensando nesse negócio de ser honesto. Eu não tenho vocação nenhuma pra visitar ninguém em cadeia. Ah, que isso, malinda. Não precisa, não vai pra acabar na cadeia, não. Relaxa, que eu tô honesto agora. Tô homem de família já. Aí, ou eu ou você, a gente quebra a pessoa errada, que não tem nada a ver com nada, que não tinha porra nenhuma de nada. A gente entra de gato numa situação e a gente vai preso. Ou sabe que essa vida de errante é isso. Ou a gente vai acabar preso ou a gente vai acabar morto. Não tem como sair, não tem outra saída. Acho que isso dá dinheiro? Meu cu que isso dá dinheiro. Então, a gente larga a errante e fica só fazendo Uber. Posso descolar um carro semi-honesto pra você começar. Te ensino até a dirigir. Semi-honesto. É, um carro emprestado. O dono vai saber que tá emprestando? Isso já é uma pergunta que você não tá muito querendo fazer, não, querida. Já que, pelo jeito, vão descobrir que vão fazer a DR aí... Deixa esse fade pro Black aí, deixa pra audiência na próxima episódio descobrir o que aconteceu. Tá, a gente... Que tal a gente fechar essa one shot e depois ver o que vai acontecer? Eu acho. Exatamente, afinal de contas... Tá. O problema foi resolvido. O problema foi resolvido e vocês não faturaram um ponto sequer. Exato. Claro que não. Peraí. Eu me lembro de uma certa corrida que deu 20 e poucos reais... Eu paguei cinquentinha, né, pra fazer... Pra fazer uma média, né, não? A TVC, né? Indirajá, TVC. Então. Foi o único lucro nessa história toda. Bom, vocês que fizeram aparecer... E vocês que fizeram isso passar na Globo. Então, façam um fechamento aí. Eu não sei quanto ao... Eu tô com uma ideia, já que é um one shot pra fechar. Eu chego assim, passo um pouco esse caos e tal. É um dia que tá fechando as... Eu tô fechando as portas lá da minha... Lá da minha loja, né? Do celular. E Maradona e a Karina, vocês veem... E o professor, vocês veem um chinês passando na frente da loja. E vocês veem entregando a chave da loja pro chinês. Qual foi, magrinho? Vai meter o pé? Pra mim não rola ficar aqui, mas não sei. Eu tô com uma péssima intuição. Eu contei pra vocês por que eu saí de São Paulo, né? Uhum. Eu não contei a história toda. O que aconteceu foi o seguinte. Aí você vê que ele meio que abre o peito. Tem um corte gigantesco, quase de fora a fora. E vocês veem que desce pra regiões pélvicas. Ele olha assim... Isso aqui. você que é mais entendido, professor, você percebe que aquilo ali não é corte de faca, nada. Aquilo ali é alguma coisa que foi feita com magia. Foi garra de quê aí que te cortou? Vem cá, o que que te deixou, Nuko? Foi uma porra de um outro. Um bicho, sei lá que porra era aquela. Eu sei que a única coisa que eu sei é que por muito pouco não tive minha luta justa e eu não tô... E, bem, vocês estão vendo cicatriz de batalha. Eu tô... Sei lá, cara. Eu recebi uma proposta legal de uma galera, só que eu vou ter que dar um perdido antes de pegar. Tem certeza? Porque... Tenho. Entra em contato comigo. Tá, qualquer coisa eu entro. Eu tenho teu zap. Tem certeza mesmo? Eu tenho. Entra em contato comigo. Tem um pessoal que só pega 4, 5 estrelas. Olha, essa numa... turma está cheatando o algoritmo, tá? Direto. Eu sei, eu Eles sei disso. Eles estão querendo os seus talentos. Não. Gente boa e a gente quer full time do aplicativo. Sei lá, é que eu... Eu não sei, cara. Pra mim, deu, de certa forma. Deu. Tá deu. Se aposentando? Tô no... Tipo... Eu recebi uma proposta legal, os caras olharam... Tipo, papo vai, papo vem na rede dos FUI, aí um maluco descobriu que eu trabalhava com alguns projetos de software livre, pá, GitHub, me chamaram pra trabalhar na Alemanha. Eu só vou ter que dar uma coisa. Aproveita. É a tua chance. É a tua chance, mas lembre-se, é green pra caralho que tem pra aquele lado. Eu sei. Eu já botei os meus cacarecos pra... Um colega meu já deu perdido pra transferir as minhas coisas pra lá. A casa tá vazia e tal. Se vocês não se importarem com decoração com cara de Disneylândia... Pô, eu tô bem precisando de uma casa. A gente tá bem precisando de uma casa mesmo, né, Maradona? Porra, aí, ó. Uma casinha semana. Caraca, porra, parceiro. Tu é gente boa. Maradona te abraça. Aquele abraço de urso. Começa a chorar ali. Porra, parceiro. Caralho. Tu vai pra longe pra caralho. Não vai saber nem falar. É frio pra porra. Nunca mais vou te ver. Que merda. Quem sabe eu não apareço de vez que em quando. Por que você tá meu telefone agora? O Shoy manja bem das paradas. Eu conheço ele de outros carnavais. Porra, mano. Ele. Aí você sente. Só que ele. O Mara. Ele faz não, pra você, Karina. Ele pega assim a chave. Você sente ele botando alguma coisa no teu bolso. Ele fala assim: ó. Só se cuida. Vê o que você tem pra fazer aí. E. Quem sabe a gente não vê você ainda numa Olimpíada. Eu acredito. Por mais idiota que alguém possa achar. Olimpíada eu não digo. Olimpíada eu não digo que MMA não vai pra Olimpíada, mas. Vai saber, um né? Um UFC ou algum outro circuito grande. Quem vai sabe? Vai saber, né? Faz os teus corre aí. E é isso, né? Eu. Bom. Ah! Inclusive, tá na hora de eu subir no meu Uber. Eu tô me mandando mesmo. Daqui eu tô indo pra um. Pegando um busão até Resende. De Resende vou pra Guaratinguetá, vou dar um tempo em Aparecida, sumir do mapa e de lá. Eu tô fazendo isso de propósito, eu não quero que ninguém me ache, em especial misticamente. Eu vi o suficiente pra saber que não é legal isso. Pô, parceiro, eu não podia te dar um bonde, cara. Nem ia cobrar a corrida toda não, tá ligado? E cobrar essa gasolina mesmo. Não, cara, é... Talvez o ideal pra nós seja cada um fazer seus corre por aí e depois quem sabe. É, a gente tem que deixar a poeira baixar um tempo mesmo. Então, se vocês quiserem continuar nessa vida, fala comigo. Então, e professor... você, Valdecer, tu conseguiu a sorte grande, Europa. Lá tu não vai precisar ir pro aplicativo, mas eu tô sentindo que uma hora a mão vai coçar e o que a gente fez ontem vai ficar no fundo do seu peito, e a vontade de repetir isso vai continuar. Se tiver vontade, me liga, entre em contato comigo. Você tem o meu zap, você tem o meu Telegram. É sempre bom contar com alguém que sabe do que está fazendo, mesmo que seja longe. É, vocês têm meus contatos também. Uhum. Não vou... some no Telegram, só digo isso. O zap pode matar à vontade, mas o Telegram não some dele. Aham. Uhum. Você vê que eu pego assim, é... Eu devo continuar nessa vida, professor. Vender trufa só não dá conta do recado. Eu olho assim e falo. Vocês que sabem. Bom, tá na hora, né? Falou, galera. Até mais aí. Falou, cara. Se cuidem e não tenham lutas justas. Não faz parte do plano. Então, gente, vamos lá pro China. Bora, tô com fome. Eu tenho uma proposta pra vocês dois. Bora, né? Eu preciso do talento de vocês, não pra agora. Talvez a gente possa fazer uma célula aqui que funcione. Eu prometo emoção e conta paga no fim do mês. Não posso falar sobre dinheiro, mas boleto pago. Boleto pago jamais porque eu tô tendo. Bora. Eu meto a mão no bolso pra ver o que o Valdeci deixou ali. O que você vê, você já viu antes. É a chave da casa dele. Eu só sorrio ali, devolvo pro bolso. Porra, você ainda tirou bem mais Nina de mim, cara. Porque a Marlina não vai querer mais morar no meu barraco. E acho que é isso, corta, né? Corta, né? Acho que é isso. Corta. É isso aí, então. Se vocês gostaram, entre em contato com a gente. A gente pode fazer outras mesas também, assim, e além dos programas regulares. E considerações gerais, gente. Bora lá? Bom, vamos lá, né? Eu acho que o iHunt, ele deu... ele mostrou o que ele é, né? Aí a gente viu esse rolamento gigantesco que... Eu vou ser bem sincero, eu fomentei a ideia conforme os aspectos foram entrando, né? Aí eu pensei, a hora que botou lá, isso vai passar na Globo? Eu falei, ah, é assim que a gente vai dar um jeito de pelo menos escapar com vida. Uhum. Que a ideia, tipo, a gente tava muito complicado mesmo. A ideia era realmente, tipo, sair dessa. Eu pensei muito nisso, ok. Eu já tava imaginando que, tipo, não ia conseguir prêmio nenhum. A gente... Isso eu já tinha certeza total que a gente... Eu quanto jogador. Depois, isso. O Valdeci é que depois foi. Não, o Maradona, coitado, tá sentindo falta desse dinheiro até hoje. Assim que o cara dropou no iHunt, a Karina sentiu isso. A gente vai trabalhar de graça nessa merda. Não, o Maradona é o cara da esperança, mano. Ele tava achando que ele ia conseguir um trocado pela... Conseguiu, R$50. Aham. Uhum. Foi o único que viu dinheiro nessa porra. É, mas... É aquela história, né? Porque, inclusive, essa ideia que eu coloquei, a do Eunuco, né? A minha ideia era um pouco mais profunda, que se você olhar... Eu tinha o drama, né? Dúvidas demais na cabeça. Vocês não sabem até onde o que aconteceu com... Eu tava meio deixando, tipo, vamos ver pra onde vai, né? Até onde mexeu essa história do outro, que ele pegou em São Paulo e mexeu com ele, entende? Então eu falei, eu quis só, tipo, pra ele é meio que deu. Foi a hora que ele pensou, não, tá demais, melhor sair enquanto dá. Enquanto dá pra sair, enquanto tem saída, né? Enquanto tem saída. Tipo, tava na merda, tal, tava, mas ainda assim conseguiu meio que se livrar. Eu acho que é isso, né? Pra mim, então pra mim foi isso. A minha ideia era isso mesmo, tipo, a hora que eu vi lá esse tá na grupo, pensei, ok, e se a gente meter o louco e tentar resolver tudo de uma talagada só? A gente já tinha vantagem, já tinha um monte de aspecto, por que não tocar o zaralho. Soltou a bomba atômica. Foi assim que um super inventor steampunk inventou a bomba atômica. Um tiro só pra acabar o problema. E realmente. Mas a parte mais divertida pra mim foi as duas tensões de favela. Tipo, vocês tendo que escapar na primeira sessão da chuva de bala. Que, tipo, parabéns. Era uma situação rápida, mas mesmo assim, pular um muro é um risco de vida. E depois disso, a fuga toda que começou, isso vai passar na Globo. Foi divertido. A gente, é isso, gente, é loucura, é não ter dinheiro, é se fuder o tempo todo. E eu só vou falar uma coisa, a gente se fudeu até demais. É aquela história também, partiu pra aquela... A gente foi sem freio no se fudêncio. É, mas já que assim, meteu dedo no cu e gritaria. Uhum. Sim, sim, sim. Foi. Mas foi divertido demais, gente. É, foi muito divertido. E as duas partes em Sony Shot foram divertidas pra caralho. Nossa, foi demais mesmo. E é aquela, né, gente? Isso é o iHunt. Assim, a gente sabe que tem muitas outras mesas. A gente quer que vocês vejam também, porque iHunt é um jogo que merece estar no aí no... Tá no ele não é o nosso 5 perfeito à toa. É, ele não é um dos nossos 5 perfeitos junto com o Uprising à toa. Ele é um jogo, devido a ter essa... Ele é um jogo de altíssima granularidade nesse sentido, porque, bom, o que é a vivência social? O que é viver da economia de bicos? Claro que cada grupo vai encarar isso de um jeito próprio e distinto. Então, por mais que vocês vejam mesas de errante, vocês só vão entender o que é errante quando vocês sentarem a bundinha, lerem e jogarem. Gente, mais uma vez eu queria mandar um parabéns e um obrigado até pro pessoal da Indivisível que trouxe o iHunt e fez um trabalho maneiro. E é isso aí. E valeu comunidade também que conseguiu, sabe, bater a meta e botar tudo pra frente. E valeu e mesmo. Agora é dar todo o suporte que a gente pode dar pra Indivisível e pro iHunt. Principalmente porque eu quero ver os zines, vocês querem ver os zines. Todos queremos ver os zines. São duas temporadas prontas, vamos rezar para todos os zines e de repente ter os nossos próprios zines também, porque nada impede que a gente não faça zine. Sim, e a terceira temporada acabou de sair do forno, tá, gente? Só para... Então, temos condições plenas. A terceira temporada tá muito hilária, muito hilária, muito hilária. Não sei, para aqueles que já tiveram a oportunidade de ver e participar das discussões de algumas das regras novas da terceira temporada, eu prevejo uma chuva de personagens trans a partir do momento que a terceira temporada foi de fato engrenada. Aham. Uhum. Eu gosto muito das zines e não é mistério. Eu gosto, por exemplo, eu tenho minha paixão pelo Euro-K Bummer porque... Eu gosto mesmo de jogo, daquela coisa que dá aquele gostinho de repente uma coisa um pouco mais açucarada, mas sim, eu sei que a iHunt não é exatamente pra isso, mas eu gosto porque ele dá essa possibilidade. Eu gosto muito do suplemento na estrada, gosto muito do suplemento das mães, que é um negócio sensacional, porque não é aquela coisa, mãe é quem cria, né? Uhum. Sim, e não é só isso. Você tem uma mãe monstro, mas ao mesmo tempo tem maternidade de forma positiva. É, ele trata... É um jogo, assim. E é isso, gente. Vocês ouviram aí. Dá pra fazer muita coisa em Arrante. Dá pra... Realmente vocês viram o que foi aprontado nessa aventura. Sim. E eu acho que saiu melhor, até melhor do que eu imaginava que seria, porque, bem, é como eu disse, eu sou paulista da história, então, tipo, metade das referências eu tava perdido. Mas, ao mesmo tempo, é aquele jogo que você pode fazer local que vai soar global. Porque tensão e drama de favela é comum no Brasil todo, é comum no seu quintal, que muitas vezes você tá em qualquer cidade do país, de médio ou grande porte, você nunca tá longe o suficiente de uma favela. No máximo que tem são 3 quilômetros de distância do ponto mais rico de qualquer cidade para uma favela, não importa o tamanho. E muitas vezes a favela não é favela, é só aquela rua que tem as cabeças de porco que estão lá há 100, 200 anos e tá aí. E a tensão é a mesma. Se vocês quiserem saber o que, que exatamente aconteceu, tipo assim, localizações e tudo mais, entre em contato com a gente contribui, faz um show notes aí, ou então uma faixa comentada falando sobre os bairros, endereços e por que que é uma piada, você fala que tem um zumbi no bairro do zumbi e outras coisinhas assim mais interessantes. Sim. E é isso. Gente, reforçando, foi um prazer compartilhar esse tempo com vocês, audiência, certo? Audiência. E se vocês quiserem que ou esses personagens, ou outros personagens de iHunt, ou qualquer outra coisa em Fate, se vocês quiserem nos ver jogando, lembre-se, entre em contato conosco no servidor do Movimento Fate Brasil por e-mail fatemasterspodcast@gmail.com. Na nossa página no Facebook também. Exatamente. Entre em contato e peçam, porque não existe o não é crível dizer que o Fate Masters pode existir sem a comunidade. Sem a comunidade, nós não existe Fate Masters, e é a comunidade que sopra os ventos que guiam para onde a gente vai. Sim, a gente. Existe uma historinha que no início, eu, Fábio, na época ainda que era eu, Fábio, Fifo, sem o Paulo ainda, a gente tinha aquela dúvida: será que a comunidade vai continuar depois do lançamento? Aí de repente a gente viu que não só ela continuou, como ela cresceu, e a gente foi crescendo junto. E é sempre essa mão dupla. É, aos trancos e barrancos, com tudo, né? Porque sempre também acontece, né? Dor. Sim, de parto, a gente teve o caso de marmelada, que já havia acusações sobre a gente ter marmelada. A gente já teve o caso, tretas e mais tretas. A gente já se envolveu em tretas, assim, porque a gente estava disposto a tentar trazer uma posição melhor de jogo, e a comunidade se transformou com a gente. Eu comecei sendo Velho Lich por um motivo, e agora eu sou Velho Lich por outro motivo. Se você, quem ouviu os primeiros programas, sabe qual era a minha postura. E quem tá ouvindo agora sabe qual é a minha postura. A gente se transforma junto com vocês. Exatamente. E é isso, né, gente? É, como já foi dito, vocês entram em contato. A gente tem, só para começar aí, pelo menos acho que são 45 Worlds of Adventure. Tem uma lista gigantesca de. Sem contar os outros jogos que a gente resenhou. É. A gente resenhou muita coisa. Tipo, Burning the Cape, Daring. Atomic Robo. É, a gente não tá no episódio 60. Atomic Robots. 63? É, esse vai ser. Deixa eu ver. É isso aqui. Eu jogando 4, se não me engano. É, jogando 4, a gente tá no 60. Vai pro 62 esse. É, esse é o 62, a gente é o jogando 4. A gente já teve. Um Dar. A gente já teve, se não me engano, Jade Punk. Uhum, Jade Punk. E essas duas já é antes. É, fora uma cacetada de coisas também por aí, que a gente fez por fora cada um, e aí é isso, né, gente? E como a gente costuma dizer, né, a gente encerra sempre o episódio, porque é pra lembrar sempre que a gente faz isso, porque afinal de contas, quanto mais feito, melhor, né, gente? Sempre, quanto mais feito, melhor. Quanto mais feito, melhor. Quanto mais feito, melhor. E até mais, gente. Falou, até mais. E bom dia. Pesadelos.